fascinating. Engage. Está começando Sessão 31. We're simply mending. Wonderful. Deep Space Nine. Simply defending honor. Deep Space Nine. Simply mending. Wonderful. Deep Space Nine. Odo. Odo. Odo. Odo. Odo. Odo. Odo. Deep Space Nine. Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e hoje nós vamos falar de Return to Grace, 14º episódio da 4ª temporada de Star Trek Deep Space Nine. The mood is right. The spirit is up. We're here tonight. That's enough. Simply commanding. Wonderful. Deep Space Nine. Simply commanding. Wonderful. Deep Space Nine. The party's on. The feeling's here. That only comes on this time of year. Look, if it makes you feel better to blame me, go right ahead. No. I blame no one but myself. I was indiscreet. I compromised myself and have been punished accordingly. If someone under my command had behaved so outrageously, I would do the same thing to him. Besides, I assure you, this is only a temporary setback. Everything I have lost, I will regain. It's only a matter of time. Now, may I take your bags, please? Olá pessoal, estamos começando mais um podcast e quem está aqui comigo hoje, mais uma vez, é a Roberta Maná. Alô! Antes de começar a nossa leitura de sinopse e falar sobre o episódio de hoje, eu só quero comentar que faz algumas semanas, né, que o Netflix estreou lá agora Star Trek, a série clássica remasterizada, né? Já, a gente já estava aí com a Deep Space Nine, né? E agora tem a série clássica aí também, né? Então, eu particularmente estou muito feliz. E você, Roberto, você, como é que foi pra você? Eu tô assistindo todo dia, agora tô alternando entre Deep Space Nine e série clássica, mas quando a clássica estreou, eu fiquei acho que pelo menos uma semana só vendo série clássica. E é bacana porque é o E é bacana que é o Remastered, né? Eu nunca vi muitos episódios na versão Remastered, né? Então tá sendo legal pra mim rever esses episódios com essa cara nova, né? É, e você, você tem assistido aí? Então, eu sou Niner, então eu fiquei muito contente com Deep Space Nine, tô assistindo Deep Space Nine como se não houvesse amanhã. Na verdade, nem tomei conhecimento da série clássica, só porque vocês falavam, mas continuei aqui. Mas continuei aqui na minha maratona de Deep Space Nine. E aí o engraçado foi o seguinte, eu postei na página da Sessão 31, do Facebook, um negócio lá com a data estelar de cada episódio, né, que até o Valdomiro comentou nessa postagem, assim, pô, no meu tempo, back in my days, lá no meu tempo a gente tinha que fazer isso, não sei o que, manual, parará. E aí eu, cara, fiquei muito emocionada, até imprimi o negócio, cheguei em casa, meu namorado, que sério, tu imprimiu? Lógico, vou começar a fazer check aqui. Vai que... Se cortarem a internet, alguma coisa, tá aqui impresso, tá na minha mão aqui, ninguém tira isso de mim mais. Não, mas sabe por quê? Porque eu queria fazer, ir checando, sabe? Tipo assim, check, check, check. Só que daí, o que que acontece? Aí eu olhei, assim, as primeiras, naturalmente, são Enterprise. Aí deu aquele desânimo. E aí eu fiquei pensando, Enterprise e o Deep Space Nine. Deep Space Nine. E aí eu não comecei ainda. Eu acho que o Ira Steven Bear concorda com você também, né? Com essa. Mas o... vamos fazer o seguinte, ó. Vou colocar no post desse podcast. Encontra aí depois, novamente, esse link, né? Pra esse... Meu, foi muito legal. porque uma coisa importante é o seguinte, quando as pessoas pensam, ah, qual que é a ordem pra assistir Star Trek, a ordem cronológica, né? Muita gente pensa que é fácil, ah, depois da nova geração vem Deep Space Nine, depois Voyager, só que não é bem assim, né? A dificuldade da coisa é porque a partir da metade da sexta temporada, mais ou menos, começa a Deep Space Nine, e aí a gente tem nova geração sendo intercalada com Deep Space Nine, e isso não era feito de uma forma tão lógica assim. Tinha vezes que ficava passando, sei lá, uns 3 episódios só de Deep Space Nine pra voltar um episódio lá da nova geração, né, na primeira exibição ali, né? Então, pra saber as datas exatas, né, pra você ter uma ideia de como é de fato ali, cronologicamente, é meio complicado. E que nem você falou no meu tempo lá, o que eu fiz foi lá pra 2008, 2009, foi complicado, porque o que, que eu fiz? Eu entrei naquele site TV.com, né, que é o site sobre a TV americana, o principal que tem na internet, né? E lá, o que eu fiz? Eu imprimi a lista de episódios da nova geração, da Deep Space Nine e da Voyager, né? Nessa lista tinha as datas de exibições, né, de cada um, cada episódio. Então eu tinha que fazer uma correlação entre as impressões. Ó, esse aqui passou em tal data aqui de 95, esse aqui passou... Sabe, então era meio manual o negócio. Agora, isso que essa alma, essa boa alma fez aí pra gente de compilar num link, num, sei lá onde, no site dele, sei lá onde é que é, cara, isso ficou muito legal, porque você tem lá tudo certinho, né, sobre essa questão das datas de exibição, né, então aí ficou bem fácil. Sim, facilitou, é aquela história, né, é a felicidade que a gente tem de viver num tempo com Netflix, que a gente fica lá com todos os episódios, com nomezinho, tudo certinho, tudo que vai funcionar, e com todas essas informações a nosso dispor, então é muito, muito legal. Assim, não posso perder essa oportunidade. Muito bom, né? Agora, só tem uma... Aí já é o chato, o nitpicker, né, cara? Porque na lista do cara, ele colocou o último episódio de Enterprise lá como se fosse dentro da cronologia, né? Como se estivesse ali no período da quarta temporada de Enterprise no século 22. Só que o que acontece é que aquele último episódio lá, o These Are the Voyages, ele se passa dentro de um episódio da nova geração, na verdade, né? É dentro do holodeck lá. Então, na verdade, aquilo ali seria na sétima temporada da nova geração, naquele episódio Pegasus, né? Só isso que seria um erro ali, né? Ah, pois é, tinha esse probleminha ali na cronologia do cara. Então, eu sei que... Mas assim, mas cara, de resto... Mas vamos lá, né? De 730 episódios, o cara errou 2. Tá bem, né? Não, na verdade, um só, né? Vamos dizer, um só, né? Então, mas tá ótimo, cara, tá excelente, né? Então a gente vamos botar aí esse link aí pra quem não viu, pra quem não sabe ainda, né? Não tem essa relação, vamos fazer isso aí, deixar aí pra galera dar uma olhada. Legal. Bom, Roberta, você pode agora iniciar a leitura da sinopse do episódio de hoje? Sim. Então, vamos lá. Engage. A Major Kira foi convidada pelo primeiro-ministro Shakar para ir a uma conferência em um remoto posto avançado Cardassena. Os dois governos vão trocar informações sobre os Klingons, devido ao atual estado de guerra. Kira será levada pessoalmente a esse local por Gul Dukat, pois ele foi removido de seu posto e agora é um simples capitão de cargueiro. E junto com ele nesse cargueiro está também Zial, a sua filha ilegítima, meio bajuriana, meio cardassiana. Quando Kira chega ao espaço cardassiano, o posto avançado tinha sido atacado por uma ave de rapina Klingon. Todos os diplomatas estão mortos, tanto os bajorianos quanto os cardassianos. Kira sugere a montagem de um disruptor do posto avançado no cargueiro, para ir atrás dos Klingons. Enquanto Kira quer fazer os Klingons pagarem pelo assassinato dos diplomatas, Dukat vê isso mais como uma oportunidade perfeita para redimir a si mesmo perante Cardassia e retomar seu antigo status e poder. Bom, antes de iniciarmos a análise do episódio, eu só quero dar aquele recado de sempre para os ouvintes que nos acompanhem nas redes sociais. O Sessão 31 está no Facebook, tem a página e o grupo, então vão lá. Estamos também no Twitter, é o @secal31, e também no Google+. Então é isso aí, galera. Sigam-nos, acompanhem-nos. E, Roberta, muito obrigado pela sua leitura. Nada. Bom, pessoal, vamos iniciar agora, então, a análise do episódio. Thank you. episódio Return to Grace. Estamos na quarta temporada. Eu quero te perguntar, Roberta, como sempre, nesse começo aqui, qual é a... o que você pensa desse episódio de maneira geral, né? Você já deve ter visto outras vezes, eu imagino, antes de assistir novamente aqui pra gravar, né, hoje. Então, gostaria de seus pensamentos iniciais aí sobre Return to Grace. Então, a primeira vez que eu assisti esse episódio, eu já tinha gostado muito dele. E, enfim, é um desses episódios que eu acabo revendo por vários motivos. E agora, ontem eu fui assistir de novo, antes da gente gravar. E aí eu me dei conta que já tem algumas falas que eu já sei do episódio. Mas eu acho um episódio excepcional. Bom, como sempre, esses episódios que envolvem bastante o Dukai e a Kira são incríveis. Esse é um episódio que eu acho engraçado, assim, porque chega algum momento que eu fico até com pena do Dukai, que porque a Kira esculacha muito com ele. E aí depois eu me dou conta, ah, tá, ele faz pra merecer. Ele merece cada esculachada que ela dá nele. Principalmente depois daquele que a gente vê com a mãe da Kira, né? Aquele no aniversário da mãe dela, que ele faz assim, aquela... É o Wrongs Darker Than Death or Night, né? Que é aquele em que a Kira volta no tempo com aquele orbe bajoriano, né? E descobre, né, que a mãe dela tinha tido um caso com o Ducat, mas aquele lance de que a mãe da Kira virou meio que uma concubina do Ducat, né? Então, isso. Esse episódio... E aí ela diz que ela se diz apaixonada por ele, mas na real ela tava sempre mais preocupada em ter os filhos alimentados, né? E a salvo. Mas então, assim, o Ducat, cada vez que a gente pensa em ficar com pena dele, eu fico pensando, não, ele lembra que não merece. Mas então adoro esse episódio, acho excepcional. E, enfim, o resto a gente deixa pra depois. Eu particularmente também acho esse episódio ótimo, né? Eu tinha visto ele na vida acho que umas 3 vezes, aí fui rever, né, pra gravar hoje aqui. E eu só tive mais uma vez a certeza de que é um episódio ótimo, né? Em termos de pro Ducati, ele é importantíssimo, né? E o Ducati é um personagem curioso, né? Porque a gente sabe das atrocidades que ele fez, né, enquanto era o prefeito lá de Bajor, né, e chefe da estação lá de Teroknor, né, durante a ocupação, né, e na verdade ele conta, né, isso eu acho que foi no episódio Waltz que ele fala isso, que ele, na verdade, ele foi até um líder mais brando, né, ele tentou ser, na verdade, né, porque ele tentava aquela coisa de que na cabeça dele ele era bom para os bajorianos, né? Ele tem isso na mente dele como algo que é certeza, né? E daí, por isso que ele se sente até injustiçado, né, pelos bajorianos. Ele tem isso certo para ele, né? Então, nesse Return to Grace aqui, a gente tem mais insights, né, sobre como que o Ducati pensa a si mesmo, né? Uhum. Como que ele vê os bajorianos, né? Ele sempre, principalmente nessa fase, né, em que ele parece que ele tenta a aprovação da Kira, né? Isso é muito interessante, porque... E até a gente vê algo que é bizarro, né? Que é ele tentar meio que seduzir a Kira, né? A coisa já começa a ficar meio maluca, ele já passa a querer algo romântico com a Kira, né? Não somente a aceitação dela, ele fica chavecando ela o episódio inteiro, né? Aqui no Return to Grace, né? E esse é o tipo de coisa que começou, essa sugestão, né, de algo romântico do Ducati pela Kira começa no episódio Civil Defense, lá da terceira temporada, né? Em que o Garak fala pra ele, para com isso, você é um homem casado, o que, que você tá aí tentando alguma coisa com a Kira, né? Aí o Ducati fica meio constrangido na hora, mas aquilo foi só algo rápido, né? Agora aqui nesse episódio que a gente tá falando hoje, é 100% isso, né? Várias cenas, né, basicamente, né, que a gente vê, né? Então eu acho que é legal porque isso vai transformando o Ducati num personagem ainda mais complexo, né? Que você vê que ele essa coisa dele sentir que ele quer a aprovação da Kira, né? Ele quer que ela perdoe ele, parece, né, pelas coisas que ele fez, ainda quer justificar o que ele fez pra ela, logo pra ela, que era uma ex-guerrilheira, né, que lutou pelo fim da ocupação, né, então, eu acho bacana colocar esses dois personagens pra ter esses diálogos, cara, e o Mark Alaimo, né, ele é um puta ator, né, cara. Sim, ele é um ator incrível, e como tu estavas falando, o que eu acho que torna esses personagens, o Ducal, o Garak, mais... interessantes, mais coloridos, digamos assim, né? Não é aquela coisa preta ou branco, né? Eles são mais interessantes ainda porque a gente sempre brinca, né? Que o vilão perigoso não é aquele vilão que diz assim, tu pisou no dedinho do meu pé, agora quero explodir teu planeta. Não é esse tipo de vilão. É o vilão que, de fato, acredita, tem uma lógica interna, ele tem o seu código moral, o seu código ético, e ele segue aquilo. E o do Kai, ele é isso, ele é esse cara, né? E na verdade, acho que isso vale pros Cardassianos em geral, né? Tem aquele episódio em que o Garrick tá voltando de uma conferência, o Garrick e o Odo, que eles voltam no tempo, aquela função toda. Só pra contextualizar, esse episódio que você tá falando é o Things Past. Ele é da quinta temporada. Sim, é aqueles que eles voltam para o tempo de Terok-Nor, né? Dentro da mente do outro, isso, né? Que tem aquela... Isso. E aí, naquele episódio, o Garrick, ele fica indignado, porque na conferência ele foi quase insultado, enquanto o Odo estava sendo tratado como um rei, né, por ter sido justo, não sei o quê. Então, mas assim, de fato, o Garrick acha que ele fez uma coisa boa. Eu acho que nesse episódio que a gente vai ver agora, o Return to Grace, o Dukar, ele fala pra Kira alguma coisa tipo assim, tá, mas antes vocês eram uma raça pacífica, que só queriam saber de vida espiritual, não sei, que nós trouxemos o melhor que tinha em vocês, artistas, né, era só isso que vocês eram, nós trouxemos, afloramos o melhor que vocês tinham pra dar, né, que era coisa de agressividade, enfim. Então, de fato, eles acreditam nisso, e pra mim essa é a principal característica do vilão, do tipo de vilão mais perigoso, né? Que é aquele que acredita tanto que consegue convencer os outros. Só uma coisa aí que eu queria relembrar é que nesse episódio Things Past, né, que o Odo, que nem você falou, tratado como um rei porque ele era neutro, vamos dizer. Na verdade, o legal desse episódio aí, né, é que é mostrado que o Odo acabou não sendo justo o tempo todo, né, que ele comete um erro, né, um grande erro lá que acabam, acho que são 3 bajorianos são mortos injustamente porque o Odo acabou... permitindo, por negligência, né? Então, o Things Past é bacana isso, que nem, resumindo, nem o Odo se salva, né? Sim. Ele também errou, né? Então é bacana isso também nessa história. E, aliás, é interessante essa questão do Odo, porque o ator, o René, ele se incomodava, né? Ele também se incomodava com essa coisa do Odo ter passado sem nenhuma mácula. Por todos aqueles anos de ocupação, ele não achava que aquilo estava certo, né? O ator sentia que tinha que ter alguma coisa no passado dele que mostrasse que, bom, ele não é tão santinho assim, né? E aí veio justamente o Things Past. Things Past, pra quem não lembra, ele é praticamente uma... Vamos dizer assim que ele funciona meio que como um Necessary Evil Parte 2, né? Porque no Necessary Evil lá da segunda temporada é mostrado que a Kira tinha mentido pro Odo e isso decepcionou o Odo muito na época de Terok-Nor lá. Ela mentiu pra ele na época de Terok-Nor, só que aí no tempo atual da série o Odo acaba descobrindo, né? O lance de que ela tinha o assassinato lá de um... Não lembro, acho que era um bajoriano que ele era um colaborador, né? Era isso, né? Um bajoriano que era colaborador. Isso. Aí a Kira ela mentiu pra ele na época, só que ele acaba descobrindo ao final do episódio é aquele climão, assim, que ele se sente traído por ela. E no Things Past é bacana porque é o oposto, né? A Kira acaba descobrindo que o Odo cometeu esse erro grave e aí meio que ficou meio que elas por elas. Todo mundo cometeu erros, todos... Não há santos em Deep Space Nine, né? Uhum. E é legal porque os dois episódios voltam pro tempo de Terok-Nor, né? Eles meio que se complementam, né? O Necessary Evil e o Things Past. Muito legal. Mas é complicado. A gente fala de uma coisa e já puxa um monte, né? Deep Space Nine tem muita coisa acontecendo, né? Que é relevante. Agora, voltando pro Ducati, uma coisa que eu queria falar, que eu acho que é interessante, quando eu assisti esse episódio, né, e atualmente, como eu tô vendo muitos episódios todo dia aí de Deep Space Nine, uma coisa que eu reparo muito, né, é que a gente pode meio que dividir o Ducati, né, em fases, né, dá pra reparar que são fases, e pelo que eu consegui meio que mentalmente categorizar assim, eu acho que dá pra gente encontrar pelo menos 8 fases distintas do personagem, né? Vou tentar elencar aqui quais são essas, tá? Uhum. Eu vejo assim, a gente primeiro tem esse Ducati pós-ocupação, certo? Que a gente repara que ele é um personagem mais antagônico, né? Onde ele se coloca mais como vilão, ou melhor, os roteiristas colocam ele mais como alguém claramente que se opõe ao Sisko, mesmo que nunca tome... Não se coloca, sabe, em alguma ação direta contra, mas ele tá sempre ali como uma figura meio vilanesca, né? Uhum. A gente vê isso na primeira temporada e no começo ali da segunda, né? E aí, como é que eu vejo isso aí? Chega a partir ali pra frente da segunda temporada, eu acho que é onde a gente começa a ver esse Ducati mais... um pouco mais simpático aos personagens, entende? Parece que ele começa, você vê nas histórias que ele já fica mais do lado da galera, entende? Ali do Cisco, não é à toa que a gente tava conversando sobre o Ducati mostrando que tem algum tipo de interesse romântico pela Kira, né? A gente tem histórias que o Ducati aparece até para ajudar os personagens, que nem aquele Civil Defense, né, que eu tinha comentado brevemente aí, que é aquele episódio que os caras acidentalmente, o Jake e o O'Brien estão lá apagando arquivos lá da estação, coisas antigas e necessárias, aí sem querer eles ativam um programa lá de Counter Insurgents, né, que é para lutar contra algum tipo de insurgência que tivesse acontecendo na estação na época da Terok-Nor, casos bajorianos. Isso. Lembra disso? E que daí ao fim. Mas eu vou dizer, eu assisti há pouco tempo esse episódio de novo. E eu acho que é forçar muito a barra dizer que ele tava lá pra ajudar os personagens. Não, tipo assim... ele não tava. Tanto é que a intenção dele era usar. Eu vi de novo recentemente também. A intenção dele ali era tentar barganhar pra que tomar. Ele queria colocar. Cardassianos dentro da estação. Isso. Obrigar a Kira, né, a fazer isso. Só que quando ele tenta fazer isso, ele acaba se ferrando. O próprio sistema de defesa da estação estava indo contra ele. Só que a partir dali, ele é obrigado, pela história, a ajudar. Fica assim, que ele está como se fosse no mesmo barco. Ele também está tentando se livrar do problema junto com os caras. Então eu quero dizer o seguinte, claro, não é algo que ele se torna amigo da galera, não é isso. Mas a gente vê uma tendência para histórias nas quais o Ducati está mais do lado dos personagens. E, aliás, ali naquele episódio a gente já vê o Ducati... Isso é em qual temporada? Isso é na terceira temporada. Ali a gente já vê o Garrick, uma hora, fala para o Ducati alguma coisa que eu acho muito engraçada. Ele fala, tipo assim, Ducati, não vai adiantar porque ela não vai gostar de ti. Não adianta tentar se fazer de garanhão. Porque ele estava falando justamente para aqui, que ele estava se exibindo e tal, que ele já estava começando a se exibir. E o Garrick, como ótimo observador que era, né, foi lá e deu nos dedos do Ducati. É muito bom aquilo. Essa é a cena que eu comentei anteriormente, né, que ele fala, ah, você é casado, o que, que você está fazendo aí, chavecando a Major Kira, vamos dizer. Ai. E ele fica sem graça, né? Então, assim, é mais ou menos nesse, vamos dizer assim, final da segunda temporada. Por exemplo, porque na segunda temporada a gente também tem aquele episódio de Maquis. Ele acaba trabalhando junto com o Cisco para encontrar os Maquis, né? Até porque os Maquis, eles oferecem resistência tanto para a Frota Estelar, né, a Federação, e a União Cardassiana, né? Então eles acabam trabalhando juntos. Então a gente vê uma tendência para roteiros assim. O episódio Defiant também da terceira temporada é assim. No Explorers a gente vê o Ducati também mais simpático ao final do episódio, né? No The Way of the Warrior a gente vê que esse lance de tentar criar uma, sabe, um Ducati mais soft, né? A gente percebe isso já também. Né, porque no The Way of the Warrior a gente inicia o que eu já acho que é o início da terceira fase do Ducati, que é o lance de que, só relembrando, no The Way of the Warrior é revelado que os Cardassianos, em Cardassia Prime, houve uma revolução civil, você lembra disso? Que daí um governo civil tomou conta, né, que, porque pela história de Cardassia, parece que é mais ou menos assim, né, no século XIX foi estabelecido um governo civil lá, que é o Conselho de Detapa, né, que é dito em vários episódios, o tal Conselho de Detapa, só que na época aí do século 24, ocupação e tudo mais, na verdade esse Conselho Civil, esse governo, ele é mais como fachada, né, assim, ele não tem poder, quem manda são os militares, né. Tanto é que toda a ocupação, a história de Bajor e tal, tudo aquilo, a gente vê que quem mandava no planeta eram os militares. Só que o que é revelado é que depois daquele episódio duplo Improbable Cause, The Die is Cast, da terceira temporada, que é quando a Ordem Obsidiana é destruída, né? Você lembra disso, né? A Ordem Obsidiana, ela junto... Não lembro. É assim, a Ordem Obsidiana, junto com a Tal Shiar, eles montam uma aliança ali para ir até o Quadrante Gama. Pra acabar, a intenção deles é destruir os Dominion, atacar os Dominion, sabe, aquele lance de preemptive strike, né? Eles vão lá, porque a ameaça do Dominion é crescente, então a Tal Shiar e a Ordem Obsidiana vão juntos pra lá. Aquele episódio duplo em que o Garak tortura o Odo, lembra disso? O Odo todo derretendo lá porque não consegue se transformar na forma líquida. Uhum. Então, depois que a Ordem Obsidiana é destruída, né, o que é revelado no The Way of the Warrior... É que por conta disso, os militares perdem força lá em Cardassia Prime. E aí, o que já estava sendo mostrado na série, que era um crescimento de um movimento dissidente cardassiano. Você lembra? Aquele lance do movimento dissidente, né? que até a gente comentou muito naquele podcast do Second Skin, uhum. né, que mostra lá que aquele meio que pretenso pai da Kira, né, ele no final do episódio era tudo um plot para os caras da Ordem Obsidiana pegaram ele, né? Ele estava trabalhando junto com o movimento dissidente. Então, como já tinha sido estabelecido na série que existia esse movimento, e aí, com o fim da Ordem Obsidiana, no The Way of the Warrior é revelado, então, que esse movimento consegue derrubar, junto com esse The Tapa Council, consegue derrubar a força dos militares no governo em Cardassia. E aí é instaurado esse novo governo civil, né? Há uma revolução em Cardassia Prime. Uhum. Por conta disso, o Ducati, ele, esperto como é, ele acabou migrando pro lado, né, que tá com o poder, né? O Cisco até no The Way of the Warrior fala algo do tipo, ah, você vai pra onde o vento sopra, né? Porque depois do Way of the Warrior, ele era um conselheiro militar do Conselho de Detapa. Então, assim, eu coloco essas fases do Ducati mais ou menos assim. A gente tem esse Ducati pós-ocupação, esse outro, que seria nessa fase mais branda dele, quando ele começa a não ser tão antagonista nas histórias, e essa fase ela se dividiria em duas, porque é junto com essa outra na qual ele é o piloto, né, o capitão do cargueiro, e aí a gente teria outra depois desse episódio que a gente está comentando hoje aqui, que é quando ele vai ficar com essa nave Klingon, né, com essa ave de rapina, né. Aí a fase seguinte, que seria quando o Ducati se alia aos Dominion, né, isso já no episódio In Purgatory Shadow da temporada seguinte, lá da quinta temporada. Então eu vejo assim, quando ele se alia aos Dominion, ele acaba sendo o head ali da galera, né, Que era o que ele queria, né? O Ducati, ele tem ânsia de poder, né? Uhum. Voltar aquele status que ele tinha antes. Então, ele vem de Cardassia para os Dominion, que vai até o episódio na qual a Zial morre, né? E aonde ele acaba sendo preso, né? Pela frota, né? Que daí ele enlouquece, né? Depois dessa fase que ele enlouquece, a gente tem esse Ducati que vai migrar para o final do arco da série lá, aonde a gente vai ter o desfecho no qual, na sétima temporada inteira, ele é o cara que tá junto com os Par-Wraiths, né? Cria um culto aos Par-Wraiths, ele vira esse Ducati mais religioso, né? Aquele Ducati contra o Cisco, onde os roteiristas colocam o Ducati como sendo uma personificação do mal mesmo, né? Aí vira aquela coisa bem e mal, Cisco representante dos profetas e o Ducati dos Par-Wraiths, né? Então, resumindo, Roberta, eu vejo mais ou menos isso, essas fases do personagem, só que também tem uma que seria o Ducati antes do fim da ocupação, que é aquele Ducati que a gente vê nos episódios que mostra ele como chefe da Terok Nor, né? Então, se for falar sobre o Ducati, eu vejo mais ou menos assim, essas fases, né? E a gente tá aqui falando mais ou menos dessa, na qual ele vira esse Ducati, que é o Ducati do cargueiro ali, que vai virar o Ducati capitão da nave Klingon, né? Que ele fica até a quinta temporada, né? Então é isso, resumindo, eu vejo mais ou menos assim, essas fases do Ducati, são várias fases, né? Uhum. Eu acho que tu fizesse um bom resumo, acho que faz bastante sentido a tua divisão do Ducati. E eu ia comentar que eu acho essa última fase do Ducati, eu relaciono um pouco essa fase com aquela do Battlestar Galáctica, né? Aquela última fase do Balter. Lá do Gaius Balter, né? É verdade. Isso, uma coisa religiosa, assim, eu acho lamentável essa fase dele, sabe? Eu acho que o personagem tava super bem construído, tava ótimo até chegar nesse momento, assim, pra mim, decai muito, né? É complicado, porque a impressão que dá é que justamente por o Ducati ter tido várias fases, a impressão que me dá é que eles não tinham mais o que fazer, e aí o que sobrou foi transformar ele numa coisa mais, sabe, o mal encarnado, né? Então, perdeu, na minha opinião, essas dubiedades, essas várias camadas. Isso. Que ele tinha, né? Ele tinha umas camadas interessantes. Exatamente. O Ducati é aquele cara que ora você sente raiva dele, ora você sente dó dele, porque ele se torna, em alguns momentos ele fica ridículo, aí em outros momentos você fica com medo dele, sabe? Eu gostava disso no Ducati, né? É. A partir do momento que ele vira uma nota só, ele fica meio que uma nota só, né, naquele arco final. É, né? Exatamente. Aí eu acho que é onde perde, né? É verdade. Enfim, por esse motivo, assim, eu acho essa última fase que podia ter desaparecido, podia ter morrido em algum episódio, a gente só ia ficar com pena, que um ótimo personagem morreu, mas acho que teria feito melhor. Apesar que eu gosto muito daquelas cenas dele com a Kai Winn, né, quando ele tá como um bajoriano, né, lá no final da série, né. Uhum. Eu gosto da manipulação dele em cima da Kai Winn, né, e como que ele faz pra convertê-la. Né? São vários episódios mostrando como que ele vai converter ela numa também adoradora de Par-Wraiths, né? Então, esse ponto eu gosto. Então, eu não acho que é de todo ruim, entende, aquele final? Eu acho que tem coisas boas ali também. Só que, na minha opinião, dentre todas essas fases do Ducati, é a mais fraca, sem sombra de dúvida, assim, sabe? É, verdade. E agora, a minha favorita, eu acho que é o momento em que ele se junta aos Dominion, né? Porque é onde ele... Eu acho muito bom aquilo, porque é onde ele tem acesso a todo o poder que ele queria, só que ele é ingênuo e não percebe que ele é um puppet, né? Ele tá sendo manipulado, ele não tem poder de verdade, ele acha que ele tem, né? E ali ele age com tanta arrogância, assim, a prepotência dele naquela hora tá no máximo, assim, né? E aí o Mark Elaimo dá um show, né? Como sempre, né? E uma coisa que é legal que eu gosto ali também é que o final é muito trágico, a perda da Zial, né? A Zial sendo assassinada nas mãos do Damar, né? Aquela coisa toda. E ele enlouquecendo. É, até porque eu acho que isso ficou muito real. Esse episódio, quer dizer, o episódio em que ele encontra a Zial, esse episódio que a gente tá vendo, eles demonstram o carinho que ele tinha, tudo que ele abriu mão pra estar com a Zial. E aí daqui a pouco um cara da confiança dele mata a criatura. Mata a pobre da Zial, né? Então, aí a gente vê quão grande é aquela perda, quão significativa ela foi pra ele, né? Então é muito bom, de fato, esse episódio. Esse arco, né? Da pós-Zial. E eu também gosto daquela do Damar, porque a gente se liga, assim, que ele ficou culpado por ter matado. Né? Acho que teve, assim, um crescimento também do Damar. É, apesar que eu sempre achei que o Ducati, ele ter perdoado o Damar, sabe, aquilo ali eu achei bem forçado. Ele colocar... Ele meio que fala algo do tipo, ah, você não é o verdadeiro culpado, o verdadeiro culpado... Não, cara, o Damar que matou ela, ele é o verdadeiro culpado por ter matado a Zial, né? É, mas acho que naquele momento ele tava precisando do Damar, e aí ele inventou... São aquelas enganações, né? Aquelas formas que a gente encontra de enganar a si mesmo. Acho que foi muito mais nesse sentido, sabe? É, não sei, eu acho esse último arco lá, ele tem vários problemas, né? Mas essa fase dele depois, né, na série, quando ele... Depois, assim, depois desse episódio que a gente tá comentando hoje aqui, essa fase aí dele se unindo aos Dominion, né, vendendo o Cardassia aos Dominion, é excelente, né? É, desde o começo é excelente, né? A maneira como ele vai pro lado dos Dominion, né? Tem um momento que ele fala assim, ah, pra Kira, né? Ele fala, Major, né? Tipo, Major, na verdade, olha bem, a gente não... É claro que tava alguma coisa errada eu sendo seu aliado, né? Ele meio que fala algo do tipo, né? É natural que eu me torne... Isso mesmo. Meio que não encaixa muito bem, né? Parece que é uma piscadinha pro telespectador, ó. Não encaixa muito bem o Ducati muito amigo do pessoal. Ele tem que ser o vilão, né? Então é ótimo, né? É verdade. Começa muito bem e termina otimamente bem lá. Ele todo perdido depois que a Zial morre, né? Mas é isso. A gente acabou falando muito do Ducati agora, né? Porque... É, não tem como não falar essas várias fases diferentes e o desenvolvimento é ótimo, né? Pelo menos até quase o final. Então, é isso. Agora, acho que vale a pena a gente entrar de fato no episódio e se aprofundar nele, né, Roberta? Partiu. Então é isso aí, pessoal. Vamos partir para uma análise mais detalhada do episódio. É o Dr. Bashir ali conversando com aquele, eles estão na enfermaria, né? É, segundo a história do episódio, o primeiro-ministro Shakari, então, ele persuadiu a Kira para que ela fosse lá nesse posto avançado cardassiano e tal. Estamos, então, no meio, né, da guerra Klingon-Cardassiana, né? Isso é muito importante, né? É um desdobramento do The Way of the Warrior, né? Que é o episódio inicial da temporada, que dá o tom da temporada toda, né? Porque a gente vai ter esse arco da guerra Klingon-Cardassiana. Na verdade, é uma guerra de Klingons contra Cardassia e Federação, né? Uhum. É os Klingons com tudo entrando em guerra com esses dois poderes do quadrante. E deixa eu te perguntar... Eu não lembro muito bem disso. Essa guerra, ela dos Klingons contra a Federação e Cardassianos, ela só vai terminar quando o Odo consegue desmascarar o Gowron. É, na verdade, eles vão pra desmascarar o Gowron e é revelado que o verdadeiro Changeling não é o Gowron, né, que substituiu o Gowron. Na verdade, o Gowron é o Martok, né, porque o Gowron, na verdade, é o verdadeiro... É o vice-presidente dele, né, alguma coisa assim. Não, é o General Martok, né, o General Martok sim que é o Changeling no episódio lá, né. Isso é revelado no episódio Apocalypse Rising, que é o primeiro episódio da quinta temporada, né. É, então, na verdade, o Gowron é o Gowron mesmo, né. Então... E o Bashir também não é, não tava lá o Garrow no Bashir e mais alguém? Não, esse do Bashir é no episódio In Purgatory's Shadow by Inferno's Light, que é na quinta temporada tá. também, só que é mais pra frente. Na quinta temporada, tá. né? É mais ou menos na metade ali mas da quinta. Mas enfim, só pra eu refazer essa na minha cabeça. Então eles, no início da quinta temporada, aí eles conseguem trazer os Klingons pra Aliança, e aí nisso os Cardassianos já tinham ido, foram, depois disso, pro lado dos Dominion. Não, peraí, vamos recapitular isso aí. O que acontece é o seguinte, apesar de que foi revelado na frente do Gowron que tinha um Changeling ali com ele, que era a cópia, né, o Changeling que estava se fazendo de Martok, né, ainda assim não tinha sido reinstaurado o Tratado de Ketomer, que é o Tratado da Aliança da Paz dos Klingons com a Federação, certo? Mesmo assim, ele não foi reinstaurado imediatamente. Mas eles deram uma trégua, ali naquele momento eles deram uma trégua. Exato. E aí depois o Sisko consegue convencê-los de que, na verdade, se os Changeling estavam fazendo aquilo é porque eles tinham um motivo pra manter as duas forças em guerra. O que acontece é o seguinte, que vai levar a sua pergunta tanto do Bashir quanto da... Isso tudo é resolvido nesse episódio duplo, no meio da quinta temporada, mais ou menos ali no meio, que é o episódio duplo In Purgatory's Shadow by Inferno's Light, no qual, nesse episódio, eles encontram onde está o verdadeiro Martok, que ele estava lá num presídio, num asteroide, e aí, nesse mesmo asteroide presídio, eles encontram o verdadeiro Bashir também, tá lá. Porque nesse episódio é revelado que o Bashir era um Changeling também, que tava na estação. E aí vai pra lá o Garrick e o Worf, e aí o Worf fica lutando até morrer quase. Nossa, aquela função toda. É maravilhoso, eu adoro esse episódio duplo, o Worf lutando como se fosse um MMA ali contra os Jem Hadar, né, cara? E o General Martok botando uma pilha, assim, como se ele fosse o treinador do Worf, assim, cara, eu adoro esse episódio aí. Né? É muito bom, cara. E o Garrick tendo ataque de pânico dentro do negócio. É, e o pai dele é revelado de fato que o Enebron Tain era pai dele, e ele morre na frente do Garrick, que o Garrick tem que lutar contra nunca a claustrofobia. Nunca subiu, tipo, deu um... E foi um escroto na hora de morrer. Não, mas na hora de morrer ele até que ele demonstra o afeto. De uma forma muito velada, mas demonstra, sabe? É muito tocante. Eu assisti de novo recentemente, já vi várias vezes. Esse é um episódio duplo que eu assisti várias vezes na vida. Eu adoro, assim. Ele merece ser visto muitas vezes. É muito bom. Cara, é excelente. É inacreditável de tão excelente. Cada cena, todas as cenas são ótimas. Todos os personagens brilham. É um negócio incrível, assim, né? Mas recapitulando, então... Nesse episódio, uma das coisas importantíssimas que acontece nele também é que o Sisko consegue convencer o Gowron a reinstaurar o tratado com a Federação, o tratado de aliança, né? Uhum. Então a paz está oficialmente colocada só a partir mesmo desse episódio aí, duplo, né? Uhum. Que é esse lance que você estava perguntando sobre a guerra, né? Era isso? Mais alguma coisa? Isso, não, era... Eu tava tentando lembrar em que momento, mais ou menos. Mas tá. Tá, e nisso daí, os Cardassianos já estavam junto com os Dominion. Ah, não, então, Roberta, além de tudo isso que eu tô lembrando aqui, ao mesmo tempo, o que acontece? O Ducati se une, ele revela que ele tá há meses em negociações com os Dominion, e aí é colocado que oficialmente os Cardassianos foram para o lado dos Dominion. Entendeu? Tá. Então é aí que começa, né? O lance da aliança Cardassia e Dominion, né? Que é o que a gente estava falando sobre o início de uma nova fase do Ducati, né? Que é, inclusive, que tinha série falado... bem boa, nossa senhora. Não, meu, só de falar agora. Por isso que eu tenho que assistir de novo, cara. É muita coisinha, muita minúcia que a gente não pega. Mas é bastante coisa mesmo. É nessa questão das guerras, por exemplo, que acontecem na quarta, quinta temporada aí, né? Principalmente na quarta, né? Tem muita coisa, que nem eu tava explicando sobre as diferentes fases da política cardassiana, e só isso aí já dá pra fazer um podcast inteiro, assim, sabe? Porque, gente, que nem eu tinha comentado, tem o Conselho de Detapa, é um governo civil que não tem voz ativa, aí depois, quando a Ordem Obsidiana é destruída, aí os civis conseguem assumir o poder. Nisso, os militares ficam por baixo, o Ducati consegue, né, se livrar e consegue ainda trabalhar pros caras sendo conselheiro militar. Aí depois o que acontece? Por causa da Zial, ele leva a Zial pra Cardassia, né, e aí ele perde tudo, ele perde o posto, perde a família, perde a mulher, os filhos, e aí vira um capitão de cargueiro, que é o ponto que tá aqui nesse episódio, né. Então, tá tudo interligado, e realmente eu gosto dessa complexidade de Deep Space Nine, de explorar cada meandro, assim, de cada governo, sabe? As relações entre eles. É isso que eu acho foda, assim, cara. É muito bom, né? É verdade. Vê se não dá vontade de assistir tudo de novo. Não, dá vontade de parar agora essa gravação e vou lá assistir Deep Space Nine. Falou. Comecinho, a Kira fala do Shakar, né? E o relacionamento dela com o Shakar, né, com esse primeiro-ministro bajoriano, começa no episódio anterior a esse, que é o Crossfire. Eu assisti recentemente de novo esse episódio, né? É um episódio que ele é mais focado até no Odo. O Odo com ciúmes, né? Lembra que ele, o Quark fica meio que ali como o cara que ajuda o Odo com esse problema meio romântico. Ah, né? Isso mesmo, lembrei. É bem, bem bosta aquele episódio, pelo que não, eu lembro. Não é bosta não, ele só não é... Ele é mais focado nisso, no romance, assim, nos sentimentos do Odo. Mas não é bosta não, assiste de novo aí. Ele é legal. Porque eu não sei, a lembrança que eu tenho, acho que eu só vi uma vez esse episódio. E a lembrança que eu tenho é que ele é meio, tipo, bobinho, sabe? Não, ele é meio... Até faz sentido que seja meio bobinho, porque o Odo, ele não tem conhecimento, assim, ele não tem as manhas. mas assim, eu não gostei, eu me lembro que eu não gostei do episódio, sabe? Achei... É que assim, esse episódio, esse Crossfire, pra mim ele entra numa categoria que a Deep Space Nine, ela tem uma carga meio de novela de vez em quando, sabe? Uhum. Crossfire é um episódio meio novela, entendeu? É o Odo apaixonado pela Kira, com ciúme do Shakar, e aí o Quark vai lá, o Odo quebra o quarto inteiro de ciúme. Então assim, Deep Space Nine tem esse lado aí também, sabe? Pelo fato mas de ser... isso não me incomoda. O fato de ter esse tipo de exploração dos do lado emocional dos personagens, eu acho super legal. Mas assim, nesse caso, não sei se é porque eu não achava legal a ideia da Kira com o Odo, sei lá. Eu gostava da amizade deles. Enfim, aquela coisa mais... Eu já penso assim, eu já até comentei sobre isso num podcast há anos atrás já, né? Que é o seguinte, eu gosto do lance do Odo e da Kira quando é platônico. Né? Porque eu... Porque não é contigo nessa fase. Se fosse, tu ia achar uma bosta. Gosta de ver os outros sofrer, né? Da puta. Já que eu sofri, vai ter que sofrer também, né? Não, mas sabe o que é? Eu penso assim, o Odo, ele é um alienígena tão alienígena, sabe? Tão, o conceito do Change, ele é uma coisa tão alien, que eu acho legal se os caras explorassem mais essa bizarrice que assim, não dá pra consumar direito mesmo um romance com uma humanoide tipo Akira com um alien tão bizarro que nem o Odo, entende? Mas isso que eu acho legal, justamente, tipo assim, aí eu curtiria a ideia dele ficar com uma humana, por exemplo, que nem aconteceu com aquela moça que tava sendo perseguida, acho que pela, sei lá, por Sindicato Orion, eu acho. Acho que é aquela loira, né? Isso. Sim, Sindicato Orion. Aí tá, pô, bacana, não vejo problema, sabe, nisso, acho legal, assim, até tem umas coisas da Dex dizendo dos casos, né, que ela já teve, eu acho engraçadíssimo, assim, só porque o cara tinha um cérebro transparente, sabe, que dava pra ver o cérebro dele. Ah, o capitão Galomita lá, que o Worf tem ciúme, né, porque é um ex-namorado da Dax, né, é verdade. Isso. Mala. Mas então, assim, eu acho legal isso, sabe, esse aspecto da Deep Space, não só da Deep Space Nine, mas enfim, de outra série, também de Jornada, eu acho legal isso, mas assim, eu acho que o episódio, eu gosto desse tipo de momento em que a gente conhece mais os personagens, quando ele vem envolto em uma história mais interessante, entendeu? Não, você gosta quando isso é história A, história B, né? Quando é isso, quando ela não é a história principal. É, ou então, por exemplo, nesse episódio que a gente vai, sobre o qual a gente já começou a falar agora, a gente explora muito, por exemplo, o interesse do Gold Cat pela Kira, a relação do Gold Cat com a Zial, tem um monte de coisas acontecendo, mas o pano de fundo é os ataques Klingons, ele querendo se vingar dos Klingons, ela querendo se vingar dos Klingons, ele querendo retomar o posto, entendeu? Então tem uma série de coisas acontecendo e elas são orgânicas na história. Não é uma coisa tipo assim, ó, vamos fazer um episódio pra mostrar o Odo com os filmes da Kira, sabe? Sim, eu entendi. Eu também penso como você, eu prefiro quando isso tá mais intertwined assim na história, por quê? Isso. Porque eu acho que quando isso não acontece, dá aquela cara de que o episódio é um filler, né? Isso, é forçado. Os caras não tinham história pra contar. Ó, vamos fazer algo, às vezes pra economizar dinheiro, aqueles bottle shows, né? Dá essa cara pra mim também, quando parece que tá ali pra preencher linguiça, né? Nesse aspecto, também, eu preferia que fosse algo desenvolvido dentro da história. Mas assim, tendo isso, posto isso, eu acho que o Crossfire, né, que é o episódio anterior a esse, ele até que funciona assim, eu gostei de rever até, né? Depois assiste novamente pra ver se muda a sua opinião, sei lá. pra ver se eu sou um pouco mais boazinha com o episódio. É, porque tem atuações muito boas e a dinâmica Quark e Odo sempre funciona, né? Assim, cara. Então tem bastante disso também lá, né? É que talvez eu não goste muito do Chakar também. Ah, não, nem eu, cara. Ó, os namorados da Kira, cara, eu vou te falar, viu, cara. Baryl, Chakar, puta, é só cara... Ai, o Baryl tinha uma super simpatia por Nossa, ele. Nossa, é só cara... Mas eu sei que ele é um péssimo ator. Não é que eu saiba que ele é um péssimo ator, talvez em outros papéis ele tenha sido bom, mas assim, cara, eu achei ele fraquinho. Cara, assim, mas eu acho... Outro dia eu tava revendo um episódio com ele, e aí a gente já tinha gravado algum episódio em que vocês meteram o pau no... E aí eu olhei assim, oh, puta, é verdade. Não, cara, ó, eu não sei porquê, cara, que os namorados da Kira são sempre atores apagados, né? O Chakar, o Vedek Baryl, cara. Nossa, cara, eu acho tão chato esses personagens, cara. Nossa. A única coisa boa do Chakar, eu acho que é naquele momento, quando a Kira tá parindo. Quando ela tá tendo... Ah, não, filho. É engraçado. E o Brian fica morrendo de ciúme um do outro. É bonitinho. É, isso aí foi legal. É bonitinho aquele episódio, mas esse é o momento de brilho do Chakar. De resto, coitado. De resto, né, cara? Nossa. Então, assim, só a gente entrou nesse papo todo, mas a ideia era só falar que o Chakar, né, ele tinha só sido estabelecido há um episódio antes aí, que é no Crossfire, que era, começou em um romance com a Kira, e nesse episódio aqui você vê que a Kira já fala, ah, foi fácil pra ele me convencer aí, porque ele fez uma massagem com óleo em mim, né, ela fala isso ali pro Bashir, né, no começo. Sim. Eu acho ela muito bem resolvida, adoro isso nela. Ah, sim, a Kira é... Ah, Kira é foda. Kira é maravilhosa, cara. Uhum. Tá, próxima cena aí, então, é onde a gente já vê o Ducati aparecendo e é revelado que ele que vai levar a Kira lá pro outpost, né, cara? E é onde o Ducati conta tudo o que aconteceu com ele. Quer dizer, isso aqui, esse episódio, então, ele é meio que uma sequência para o episódio Indiscretion, né? Que é o episódio da temporada anterior. Não, desculpa, é o episódio do começo dessa temporada aqui, né? No qual a Zial vem, né? A gente toma conhecimento dessa filha, né, ilegítima do Ducati, né? Que o Ducati então teve relacionamento com uma bajoriana lá, que é a Tora, não sei o que, esqueci o nome dela agora, que durante a ocupação, né? Então o Ducati, naquele episódio, ele quase matou a Zial, né? Mas é muito tocante o final, quando ele se emociona e no final das contas leva ela embora. Só que isso custou pra ele um preço caro, né? Ele perdeu tudo que ele tinha em Cardassia Prime, né? E é bacana nesse episódio você ver. E aí que a gente tava falando sobre o Ducati ser um personagem mais... com várias camadas mesmo, né? Porque ele tá totalmente feliz com a Zial, tendo ela do lado dele, sendo que ele perdeu tudo. A gente sabe o quanto que esse tudo significa pra ele. Ele é um cara que é viciado em poder, ele é ambicioso, ele gosta de... Sabe, tá por cima sempre nas situações. E ele tinha uma posição de destaque, né, em Cardassia Prime. Então é bacana você ver ele totalmente bem resolvido aqui nesse começo, com a questão de que ele perdeu tudo, né? É, mas uma coisa interessante na tua fala toda é perceber como ele gosta de bajoriana, né? Ah, sim. Gente, ele tinha que ter casado com uma bajoriana, não com uma cardassiana. Ah, eu me identifico muito porque com o Ducati. também tem um fraco pra bajoriana também, cara. Eu gosto desse cara, ele me representa. Nesse aspecto, pelo menos. Porque tu vê, teve essa, bom, enfim, essa bajoriana lá desse campo, que ele tava levando, né, pra esse campo, teve a mãe da Kira, apaixonada pela Kira, tipo assim, mas aí tu vê, né, sempre, os dois casos que ele teve foram com pessoas que eram hierarquicamente inferiores a ele, enfim, aí a gente vê mais uma dessas facetas, assim, mais uma faceta do cara que gosta de poder e se sentir poderoso, né? Sim, sim, sim, é verdade. E é legal que nesse episódio aqui tem alguns momentos que mostra também a frustração dele pelo fato dele não ter mais esse poder, né? E ele fala justamente nessa cena que a gente tá comentando, tem uma hora aqui que ele fala, né? Tudo que eu perdi eu vou reconquistar, né? Ele diz isso. Isso. Mas é engraçado aqui, porque antes de dizer isso ele tá assumindo o erro dele, né? Ele diz assim, não é tua culpa, porque a Kira diz pra ele assim, se tu quiser, se tu te sentires melhor com isso, pode me botar a culpa. Ele disse assim, não, eu culpo a mim mesmo, eu fui indiscreto, não sei o quê. E se alguém tivesse feito a mesma coisa, eu teria punido da mesma forma. Mas apesar disso, tudo que eu perdi eu vou recuperar, né? Bem, decidida, assim. É, e é legal que isso funciona meio que como uma, vamos dizer assim, um prenúncio, ou acabou se tornando, né? Porque naquele episódio que eu falei lá no By Inferno's Light, né, que é o segundo da duologia na qual ele se junta aos Dominion, quer dizer, de fato, ele realmente reconquista tudo que ele perdeu, né? Eu não sei quanto à família, não lembro agora se ele, a mulher e os filhos, não lembro como é que fica essa questão. Mas em relativo a poder no Império Cardassiano, ele realmente ele reconquista, né? Na verdade, ele, até mais do que ele tinha antes, né? Então, eu acho que não é falado nisso depois. Mas eu tô pensando aqui, tem uma cena em que ele tá contracenando com o Cisco. E aí ele tá, eu acho que é com relação aos Maquis, se eu não me engano. É, e claro que eu não vou lembrar se é antes ou depois. Mas ele tá dizendo assim, hoje, especificamente hoje que eu tô aqui, por causa desse pessoal da federação, eu tô perdendo o aniversário de 5 anos do meu filho. Então, né, aqui nesse episódio ele diz que ele perdeu a guarda dos filhos, que ele perdeu os filhos, né, que a mulher dele foi embora com tudo e tirou os filhos dele. Então eu não sei se aquele episódio dos Maquis vem antes ou depois. Não, tá, esse episódio que você tá falando é o The Maquis, né? É, não, não, desculpa, esse episódio que você tá falando é o Defiant, é aquele que aparece o Tom Riker, né? Esse episódio é da terceira temporada, né? Ah, tá. É um daqueles que a gente tava falando sobre aquela fase, que é quando ele começa a trabalhar junto com o personagem da estação, né? E esse episódio ele fala do filho dele, se eu não me engano não é 5 anos, acho que é aniversário de 10 anos do filho, alguma coisa assim. Mas justamente, já mostra muito essa... Também essa questão de que os Cardassianos têm a família como algo importantíssimo. E o Ducati em si, ele dá um valor enorme pra família, né? Ele é um cara totalmente assim. Sim. O primeiro ato começando, né? A gente vê pela segunda vez na série a personagem da Zial, né? E tem uns comentários interessantes sobre a Zial aí, né? Da perspectiva da série. É o seguinte, uma coisa curiosa sobre a Zial, quem assiste a série, já assistiu a série inteira, sabe que ela tem um poder de mudar de face, né? Será que ela é um changer? Eu preciso dizer que eu não percebi. Não, você tá... Sério mesmo? Que você nunca notou que muda de atriz? Claro que não. Nossa, é bom pra mim. Meu, são três atrizes diferentes na série inteira. Rapaz! Tô chocada. Caramba. Hashtag chocada. Porra, meu. Não, e assim, o que fica mais evidente é porque, principalmente a última atriz, ela é bem mais velha do que essa daqui, né? Pelo menos a... Ah, sim, mas... claro, mas é que eu achei que fosse... Porque, por exemplo, o Jake envelhece... Não, ótimo, é o mesmo caso, com certeza, é tipo o Jake, né? Que ele tem tipo 1,20m no começo da série e de repente tem 2,50m no final, né? Enorme, o Jake cresce muito, né? É verdade, ele estica, fu. Estica-se. Mas tu vê como seria uma boa espiã, qualquer coisa desse tipo, olha só. Nossa, depende. A pessoa assistindo a série, não. Se contra-espionagem dependesse de você, cara, em alguma nação precisasse ser servido. Putz, meu, teria... Contra essa pessoa aqui, tá de óculos. Caramba. Deve ser por isso que eu gostava de Superman quando era pequeno. É, que realmente era outra pessoa, né, quando você via. Tá claro. Mas ó, então o que acontece é o seguinte, ó, no primeiro episódio que ela aparece, que é o Indiscretion, é essa mesma atriz aqui, que é a Cia Batten. Eu não sei se é Cia ou Tia a pronúncia, né? Mas enfim, a Cia Batten aí, né? Ela participa de 2 episódios, né? O curioso da Cia Batten é que ela faz uma personagem na Voyager também, no episódio, acho que é o Drive, se não me engano é o episódio Drive. E o outro episódio que ela participa na franquia é o episódio Bound, da Enterprise, da quarta temporada. Ela é uma daquelas pretensas escravas de Orion, né? Aquelas dançarinas, né? Que são 3 no episódio lá, né? Que ao final a gente fica sabendo que os verdadeiros escravos não são as mulheres, são os homens, né? Um plot twist muito louco. Gosto muito, hein? Fala mal não, é que eu adoro esse episódio. Não quer ver de novo não, Roberta? Tá afim? Ah, tudo que eu quero é assistir Enterprise de novo. Nossa, looking forward. Então, o que acontece? Essa atriz ela acabou fazendo muita coisa pra franquia e tal. Aí o que acontece? Depois da saída da Cia Batten, entra uma outra atriz pra fazer a Zial, que chama-se Tracy Middendorf. Essa atriz só fez a Zial por 1 episódio, que é aquele episódio For the Cause. Inclusive, o episódio, né, pessoal relembrar aí, é o episódio em que o Cisco descobre que a Cassidy Yates tá fazendo negócios com os Maquis, né? Transportando suprimentos lá e tal, né? Que É um episódio muito legal, muito bom. Aliás, é o mesmo episódio que o Eddington é revelado como sendo um Maquis, né? Um puto episódio, esse For the Cause. Sim. Né? Então é nesse episódio que tem essa segunda atriz fazendo a Zial, né? Aí a última atriz que faz a Zial, que é a Zial que mais fica tempo, né? Ela faz a Zial por 6 episódios, é a Melanie Smith, né? Então é isso, a Zial tem essas 3 atrizes aí, né? E é curioso porque a Zial, quando é essa primeira atriz, ela aparenta ser mais nova, né? Porque a atriz devia ser mais nova que as outras, né? Essa Melanie Smith já é mais mulher mesmo. Essa Zial desse episódio aqui, ela já tem uma cara mais de menina, né? É, sabe que eu tava pensando nisso? Eu fiquei assim, ó. Tava olhando essa Zial e eu fiquei pensando, por que que eu não me choquei ao vê-la com o Garrick? Se fosse porque essa ela aqui. Tem uma cari... Sim, se fosse essa daí, eu ia ficar tipo assim. Você ia chamar de pedofilia? Pedofilia. Tipo. Mas claro, agora que tu tá falando tudo, todas as pecinhas estão caindo, tipo Tetris, assim. Só que é o seguinte também, né? Mesmo a Melanie Smith, né? E a Tracy Middendorf, né? Elas tinham cerca de uns 30 anos a menos que o ator lá, o Andrew Robinson, que faz o Garrick. Não, mas é que o Garrick, ele não tem cara de ser velho. É porque a maquiagem, cara, da cena deixa todo mundo mais jovem. Também, é. Né? Isso aí também. Mas é. Nesse caso não conseguiu deixá-la, tipo assim, numa idade adequada pro Garrick. É, o lance da troca das atrizes, eu vi que tem várias explicações. Assim, a principal dizem que é, por exemplo, da primeira pra segunda, é justamente porque os caras queriam que fosse uma atriz com um ar mais maduro mesmo, né? E pelo que eu vi, uma entrevista da Naná Visitor, da segunda atriz pra terceira, é porque a segunda não aguentava a maquiagem pesada, sabe? Mas eu já vi outras explicações também. Eu vi uma explicação muito interessante, que o Ira Steven Bear, ele disse que um dos fatores, assim, pra mudança de atrizes, foi porque ele era muito fã. É, porque assim, na franquia James Bond, tem um personagem chamado Felix Leiter, né? Que é tipo um agente lá, amigo do James Bond, que de vez em quando aparece. Em cada filme do James Bond, pelo menos assim, a maioria dos filmes, esse ator, aliás, esse personagem é interpretado por outro ator, entende? Praticamente todo filme muda, né? Então ele falou que esse é o tipo de coisa que ele achava legal, assim, que queria aplicar isso em algum disco que acabou sendo a Zial, né? Sim. Mas essa explicação, acho que ela não deve ser... eu acho que tem mais a ver com essas coisas de produção mesmo. Mas eu entendo, sabe? Eu acho que é uma coisa tipo assim... Olha só, vamos mostrar pro público que, sabe, que as coisas podem ser mais relaxed. Eu acho bacana. Achei bonitinha essa explicação. Na entrevista ele fala mais ou menos assim, que é pra dar uma sacudida no público, sabe? Sim. Pra causar uma estranheza mesmo. E até ele diz assim que no final das contas, num nível assim, sei lá, meio que não importa muito se mudar de ator. Ainda mais com maquiagem, né? Não importa muito, né? Porque o personagem acabando sendo o mesmo, vai dar na mesma, né? Digamos. Faz sentido pra mim. É, então. Legal. Mas é curioso. Então é isso aí. Zial, 3 atrizes diferentes. Essa aqui, então só participa dos 2 primeiros episódios. Aqui é a despedida dela como Zial. Uma coisa muito importante também na cena seguinte, né? Depois dessa conversa da Kira com a Zial, é quando começam esses battle drills, né? Que são essas práticas de tiro aí do Ducati, né? É legal que, mesmo sendo um cargueiro, o Ducati ainda quer manter como se fosse uma nave meio de guerra, né? Uhum. Eu acho curioso, isso mostra muito sobre ele, né? Uhum. Como que ele quer se sentir no poder e que ele tem capacidade de causar medo, né? Parece que é isso, né? Eu acho bem legal. E nessa cena eu acho interessante porque a Kira tenta dar alguma dica pra ele. Ah, rerota energia de não sei onde por não sei onde. E aí ele olha pra ela furioso. Muito obrigada pelo conselho, Kira. Se eu tivesse tal coisa, eu faria isso. Não, e mas aí, ele se desculpa na imediatamente, sequência. Tipo assim, não dá nem pra tempo pra pensar assim, opa, fui grosseiro. Não, tipo, ele faria isso se eu pudesse. Desculpa. Desculpa se eu pareço irritado. Ele pode até... Ele, tudo bem, ele vai pedir desculpa, mas ele não vai deixar de ser, né? Não vai deixar de ser grosso, né? É. Em primeiro lugar, tem que falar o que eu quero do jeito que eu quero. Depois eu peço desculpa. Tranquilo. Olha que eu já conheci gente assim, viu? Olha, rapaz. Quem não? Coisa legal aí também, que eu não me lembrava quando eu fui rever esse episódio, é que esse episódio marca a primeira aparição do Damar. É aqui. Ai, não tinha feito essa... E é curioso que agora eu não vou lembrar, Roberta, mas nesse episódio inteiro eu tenho a impressão que ninguém chama ele de Damar. Eu não lembro agora, você lembra? Se chamam ele pelo nome do personagem? Acho que sim, acho. É, eu não lembro disso agora, né? Não tenho certeza, mas eu acho. E eu tava vendo sobre isso daí, é o seguinte, no Memorial falar até, né, que o ator que faz o Damar aí, que é o Casey Biggs, ele achou meio ruim. Ele não esperava que o personagem nessa história ia ser somente um, sabe, um subalterno ali que quase não tem falas, né? Ele queria algo mais substancial. Daí o diretor do episódio, que é o Jonathan West, falou pra ele, não, fica tranquilo aí que você vai ter, o seu personagem vai crescer na série, fica tranquilo aí, parece que ele falou pra acalmar, né? Então não trocaram 30 vezes de Damara, a gente não tem 50 Damaras diferentes. Damara é só um, daí até o final, tranquilão, é só ele, cara. E uma coisa curiosa é que daí, uma coisa que foi acrescentada, assim, que foi feita na edição do episódio, né, e mesmo na direção, é que tem muitas cenas de close no Damar, né, de cenas de reação do rosto dele, ele olhando, sei lá, e de fato, porque segundo eu vi, o Casey Biggs diz algo do tipo, ah, o que eu tô fazendo aqui podia ter chamado um figurante pra fazer, tanto faz, né. Putz, eu não sei se você... É coisa de bastidores. Você sabia que Casey Biggs foi casado com a Roxanne Dawson, a Belana Torres? É mesmo? Casado? Eu não sabia. Mas depois ela não casou com mais alguém, com alguém da Voyager? Não. Quem casou... Casamento interno que teve a Nana Visitor com Alexander Siddig, ou seja, o Dr. Bashir e a Kira. Foi isso. Tanto é que eu me impressionei. Achei nada a ver o casal. Tanto que o Alexander Siddig engravida a Nana, e aí todo aquele plot lá da... dela segurar o filho dos O'Brien, né, da Kira Yoshi. Achei lá super bonitinho. Isso aí foi criado apenas pra não ter que ficar disfarçando a gravidez da Nana Visitor. Sim, sim. A ficção científica ajuda nessas horas, né, cara? Muito bom. É, verdade. Mas sabe, essa história da Kira, da Nana Visitor, grávida no set é interessante, né? Porque ela achava naquela época que ela não podia mostrar, entre aspas, fraqueza. Ou seja, ela tava cansada pra cacete, tipo assim, com quase 9 meses de gravidez, barrigão gigantesco, um bebê botando todos os órgãos internos dela em um espaço exíguo, e ela achava que ela não podia sentar, sabe? Ela achava que ela tinha que agir exatamente como ela agia antes de estar grávida. Mas isso aí eu não vi, não. E aí, mesmo depois do pretexto, ela se sentia assim? Sim. Sim. Caramba. Durante as gravações, sabe? As pessoas perguntavam pra ela, tu quer sentar? Tu quer descansar um pouco? Ela, não. Não, eu sou a Kira, eu sou a Major Kira. Não tem essa, não. Exato, exatamente. Acho que ela assumiu tanto aquele papel que ela achava que ela não podia mostrar, sabe? Que ela tava diferente, assim. Muito, muito curioso isso, eu acho. Eu não sei se você sabe também, lembra na Voyager quando a Belana começa a usar uma jaquetinha na engenharia? Ela começa a usar uma jaqueta. Não sei se você lembra disso. Uma jaqueta aberta, assim, é tipo um... Lembra como se fosse um sobretudo, assim. Você lembra dessa fase ou não? Ah, não lembro. Então, isso aconteceu pra disfarçar a gravidez da Roxanne Dawson. Mas é que, na verdade, em Voyager, uma gravidez teria repercussões muito mais sérias, digamos assim, né? É. Tipo assim, ter outra criança correndo no, na nave. O que que é? Vão abrir uma escola pra criança, sabe? Vai ser a segunda criança nascida... Na Voyager, enfim, acho que teria outras repercussões mais sérias do que... Até por ser uma nave pequena, sabe? E acho que ia ficar mais difícil pra... Ia ter que, acho que, acelerar demais o romance crescente dela com o Tom Paris pra ter logo um filho, né? Ia ficar uma coisa meio forçada, né, acho. Sei lá. Só sei que tem um episódio lá que é aquele Killing Game, né? Que aí mostra ela com a barriga mesmo, ela estando grávida, mas aí é dito que a barriga, ela é holográfica. É naquele episódio que eles ficam presos no holodeck, que os Hirogen estão fazendo uma caça ali interna. Lembra disso? Que ela tá grávida mesmo? Ah, não me lembro disso. É, eles até falam, isso aqui é uma barriga. Eu lembro do episódio, mas não lembro desse negócio da barriga. É, então. A barriga holográfica, nossa, que... Como assim? Ai, que ruim. Nossa. Ai, caramba. Próxima cena do episódio aqui, nós vemos... Ela vai jantar com o Gil Dukat. Essa cena eu acho interessante por vários aspectos. O primeiro, ela é inusitada. Quando que você imaginar um jantar com um teor quase romântico entre a Kira e o Dukat, né? Sim, eu nunca pensei. Quando ele a convidou pra jantar, ele pergunta assim, deixa eu me desculpar contigo. E, o que você tem em mente? Um jantar. É tradição que os capitães de cargueiro recebam e entretenham seus convidados. Ela, who am I to get in the way of tradition? Quem sou eu pra ficar no caminho da tradição, né? E aí ela vai, tipo, eu fiquei muito chocada a primeira vez que eu vi isso. Não, isso é legal porque tem a ver com o personagem dela, né? Como ela é bajoriana e é religiosa, então tradição de fato, não é forçado. De fato, bajoriano tem um certo apego com tradição, né? Verdade. Então, uma coisa que eu reparei muito nesse episódio é como que os diálogos são bem construídos, sabe? Como que eles fazem sentido pra cada personagem, assim. Uhum. É muito bom, cara. É verdade. Cada pedacinho dessa história... Isso é o roteirista que conhece o background, que sabe, né, o que cada personagem tem que ser. É. isso é o tipo de coisa que eu percebo mais em Deep Space Nine do que nas outras séries de Star Trek, assim, né? Na série clássica, de modo geral, o trio Kirk, Spock, McCoy, a partir de um determinado ponto, também fica redondo desse jeito, né? Mas também tem discrepâncias lá pra frente e tal. Na Deep Space Nine, eu acho que é onde mais a coisa fica coesa, entende? Mas é justamente porque se permitiu essa sequência, né? É. Uma série sequencial. Então, até no livro da Susana de Salvador, a gente tava lendo isso outro dia, que a grande dificuldade da Voyager em criar uma empatia do público com os personagens era justamente isso, assim, quer dizer, a gente quer manter os personagens, a gente quer que os personagens cresçam, tanto, até porque a gente já tava, enfim, o público já tava acostumado com Deep Space Nine, mas ao mesmo tempo não podia ter aquela coisa de sequência, né, então eles viviam um drama, assim, basicamente. É, porque era imposições da UPN, né, porque... O lance deles lá era que fosse episódico, totalmente episódico mesmo, né? Uhum. Verdade. Mas então, e aí eles aparecem jantando e o Ducat dizendo o quão feliz ele tá de não ter matado a Zial. De não ter matado, não, mas enfim, o quão feliz ele tá com a Zial, dizendo que ele não se arrepende de nada, né? Esses dias eu vi um comentário no Facebook, alguém, tipo, o pessoal que tá assistindo agora Deep Space Nine, cara, é muito louco, né, galera? Aí, tipo assim, a mina postou assim, tipo, enquanto no Brasil estão se discutindo sobre aborto de criança, como é que é? Aborto aos 3 meses, o Ducati tá querendo fazer aborto da filha de 10 anos. Aí eu fui na internet. Ai, cara, muito bom. É isso aí, eu até coloquei o Ducati na vanguarda da cafajestagem desde sempre, né, cara? Porque, ó, apesar que, na verdade, a Zial já tá com seus 20 anos aí, mais ou menos, né? Eu acho que é. Mas enfim, né, cara, valeu pela zoeira, né? Mas é curioso, né, porque o Ducati, ele chega pra Kira, fiquei sabendo aí do seu lance com o Chakar, né, e antes você tava com o Barayo, você gosta de homens de poder, né, e tal, né? Que é um incentivo pra ele voltar pra posição dele, né? Eu acho engraçado, ainda no jantar, ele tá falando, né, que o Chakar tinha pego toda a galera, menos a Kira, né, da resistência deles, da célula de resistência. E ela fala, ah, então era isso que vocês ficavam... era isso que a inteligência de vocês faziam. Tô entendendo agora como é que vocês se perderam. Cara, nossa, cara. Aliás, todas as respostas da Kira, cara, todas elas, o episódio inteiro, assim. Ela é demais. Ela acaba. Então, é isso que eu acho legal. No episódio, meio que o Ducati, ele se torna meio ridículo, sabe? Em cada tentativa de chavecar Major, né? Você vê como que ele fica meio ridículo depois, assim, da resposta da Kira. Putz, ela é impenetrável. Tipo, a Kira é impenetrável, assim, sabe, pra o Ducati. Eu acho que deve ser isso que o interessa mais. Tem muito disso, né? Existe isso também nas relações, né? No mundo real, né? Então, só que é lógico, aqui é um outro patamar, né? Da relação deles aqui é incomum, né? É um outro patamar de impossibilidade. A Kira atingiu o level épico de impossibilidade. Eu até achei pelo menos que... no caso do Ducati. Eu até achei que a Kira foi bem tolerante com o Ducati, mas eu acho que isso se justifica pela presença... Pela Zial. Exato, pela existência da personagem Zial, né? Isso. A Zial, ela acabou, de fato, aproximando os dois, né? Porque aquele lance de... Ainda mais depois desse episódio, quando a Zial vai morar com a Kira praticamente na estação, né? Uhum. Então, a Major, depois disso, né? Meio que ganha como se fosse uma figura... Ela vira meio que uma figura materna. É como se ela fosse meio que a mãe da Zial, vamos dizer, né? Então, é curioso como que isso acaba evoluindo a relação do Ducati com a Kira. Criando essa situação bizarra, onde um romance pode ser possível, pelo menos na cabeça do Ducati, né, cara? Sim. É muito louco. I must say I've always admired Chakar's success with women. The intelligence file I kept on him during the occupation is filled with reports of his conquests. In fact, if you remember correctly, you were the only female in his resistance cell that he didn't charm. At least until now. Is that what you kept track of during the occupation? No wonder you lost. Próxima cena aí é quando eles chegam no outpost e aí descobrem que os dignatários lá, os diplomatas cardacianos e bajorianos foram exterminados, né? Houve um assassinato aí pelos Klingons, né? E isso é muito louco na história, eu achei muito legal e bem feito, porque é o que obriga, né? Aí torna natural o Ducati ter que trabalhar com a Kira, né? E os dois estarem querendo, eles têm o mesmo objetivo, né? Então isso ficou bacana porque mataram gente dos dois lados, né? Ficou legal. Mas o mais importante dessa cena toda, eu acho que é legal, cara, o desfecho dela, pelo fato dos Klingons nem se importarem com a porcaria do cargueiro. Eles passam, não estão nem aí, eles tomam um tiro, mas falam, deixa pra lá, né? E aí, cara, o Mark Alaimo dá um show de interpretação de novo quando ele mostra a frustração do Ducati, né? Quanto que o Ducati se sente... Ele se sente mal por se sentir, sabe, impotente, né? Ele não significa mais nada, né? Aquela coisa... Uhum. Eu não represento perigo nenhum, cara. E pra ele, a glória pra ele é se sentir como alguém que é temido, né? Parece que é isso, né? Mas vamos lá, porque a Kira, ela também tem isso, né? Lembra os episódios em que descobriram nos computadores da Deep Space Nine? Descobriram os files dela na Resistência? É, lembra dessa cena? Peraí, que estão começando a matar os membros da Resistência Shakar lá? Não. Eu não me lembro agora em que episódio é, mas eu me lembro que tem um episódio especificamente que vem o arquivo dela, como ela aparecia para os Cardassianos. E aí é tri engraçado, porque quando ela chega, tá todo mundo falando assim, eu acho que é melhor prepará-la, não sei o que. Ela diz assim, vocês acham que eu sou criança? Já sou uma mulher adulta, deixa eu ver o que, que é isso. E ela olha e ela fica putíssima da cara, porque era uma coisa tipo assim, de menor perigo e tal. Nossa, eu não lembro disso. Mostly harmless. Nossa, cara, eu não lembro disso. É muito divertido, é muito bonitinho, assim, porque ela fica brava. De fato, ela também, assim como o Ducar, ela também preferia ser lembrada, tipo... como uma perigosa membro da célula Shakar. Olha aí, como eles têm mais em comum do que, né, do que diferenças, né? Sei lá, de certa forma. Não, diria que eles têm mais em comum. Sei lá, fora respirarem, comerem. Mas... É, eles têm... É, acaba... Porque os dois são soldados, né? E, aliás, nesse episódio tem uma hora que o Ducati fala isso, mais ou menos. Nós, soldados, sei lá, temos que ficar esperando demais. Aí ela fala algo do tipo, eu sempre presto... Tô, como é que fala? Sempre tô concentrada, a não ser que me interrompam, né? Uma coisa assim, né? Então é... Mas é isso, eles são soldados, né? Então eles têm semelhanças mesmo, né? Agora essa cena específica que você falou, eu não lembro, cara. Eu não lembro agora em que episódio é. Não sei te dizer. Provavelmente eles não acham honra em acabar com o cargueiro. A cara que ele faz, meu... E é incrível como ele consegue se expressar através dessa maquiagem pesadíssima, né? Ah, não, porque tudo, tu pensa, né? Assim, ó... Tipo assim, a gente, nós humanos, a gente lê as expressões da sobrancelha, da testa... da boca, ele só tem a boca e os olhos, e o olhar, mas ele não consegue mexer a sobrancelha, ele não consegue, tem uma série de movimentos pelos quais a gente poderia ler as emoções dele que ele não tem, e mesmo assim ele é incrível desse jeito. É, também tem a linguagem corporal, né, e as entonações, né, também, que ajudam muito, o olhar do cara, lógico, eles abusam dos olhares, né, quando eles têm que, de alguma forma, né, e quando o cara é muito bom, cara, não tem maquiagem que tampe, parece, o cara, sabe? É verdade. É incrível. Sabe que outro dia eu tava assistindo um episódio do Odo, e... Não era um episódio do Odo, tá? Mas enfim, é um episódio em... Nossa, que o fiquei Quark... imaginando agora uma série do Odo, cara, eu ia adorar. Ai, ia ser maravilhoso. Ia ser uma série policial, CSI, né? Sei lá. Demais. E aí era assim, ó, era um episódio em que um assassino, o Quark vendeu o cara, que era parceiro dele de negócios, vendeu o cara pra polícia, sei lá, pra não ser preso. E aí o cara ficou 8 anos num campo de trabalho forçado, esse negócio assim, e o cara voltou pra matar o Quark. Aí lá pelas tantas, Quark chega lá na sala do Odo, e aí começa a dizer pra ele que ele vai ser morto, não sei o quê. E aí o Odo vira pra ele e dá um meio sorriso, e eu rolava rindo de novo, sabe? E o Rodrigo, meu namorado, que tá assistindo pela primeira vez a série, ele dava gargalhada, tipo... Porque é muito bom, sabe? Mas é aquela história do Nimoy, né? Que a gente até viu o Nimoy falando no documentário For the Love of Spock. E é interessante isso que ele comenta, né, nesse documentário, que ele viu uma apresentação de um músico. Não me lembro agora que músico que era. E o cara passou os 15 primeiros minutos do show com a mão no bolso, ou alguma coisa assim, ou com a mão largada. E aí, quando ele levantou as mãos, a plateia veio abaixo. E aí ele se deu conta de quanto... Do quanto a sutileza faz a diferença, né? Que o cara pode não fazer nada. E quando ele faz o mínimo, é o que faz a diferença. Então, no caso do Odo, era isso, né? Ele nunca sorri, nunca. E aí quando ele sorri, caralho, muito bom. É, não, isso aí ele é verdade. No documentário lá, ele comenta, né? Ele fala mais ou menos algo do tipo: aquele movimento parece uma. vira grandioso. Um pequeno movimento pode virar grandioso, né? Porque justamente você trabalha com o mínimo. Quanto, é uma coisa minimalista sempre. É quando você, o ator faz alguma coisa, sabe, que extrapola aquele mínimo, vira algo gigantesco, né? Então é mais ou menos isso, né? É. Um outro ator de Deep Space Nine também, cara, que eu, assistindo novamente, esses dias eu vi de novo aqueles episódios do Cisco versus Eddington, né? Que é aquela caçada do Cisco, né? Ele atrás do Eddington, né? Eu fiquei impressionado porque o ator, né, que é o Kenneth Marshall, ele é, cara, nesses episódios que ele tá livre, que ele não tem mais que se fingir, meu, ele é excelente, cara, o ator é muito bom. Depois, você já deve ter visto várias vezes também, mas quando for ver de novo, repara nesse ator, cara. O trabalho dele é ótimo, cara. Ele é outro, assim, que, tudo bem que ele não usa maquiagem pesada, né? Mas ele é muito bom, cara. Então, eles tinham um elenco, assim, impressionante nessa série, né? É verdade. E agora que tu estás comentando isso, eu tô lembrando, sabe, quanto playback, o filme na cabeça. E, de fato, ele é muito bom mesmo. Inclusive, aquelas cenas dele na prisão também são demais. É, naquelas, então, né, ele já tá preso mesmo. Nossa, ele arrebenta ali, né? É. Ele é ótimo, né, cara? Lembrando sobre essa questão de atores bons, ele se destaca também. É. A próxima cena que nós temos é o Ducati com a Kira naquele cargo bay da nave, né? Que é onde ele... Aliás, eu fiquei impressionado com esse cenário do cargo bay, ficou muito... Parece que gastaram uma grana aí, ficou bem legal, né? Bem convincente. É verdade. Caramba, cara. Mas você sabe que na década de 90 lá, a Star Trek, né, as séries, né, Voyager, Deep Space Nine e tal, né, por consequência da TNG, eles eram as séries de sci-fi que tinham grana, sabe, a Paramount. E só depois é que, no final dos 90, é que começou a ter menos, mais concorrência de outras séries e... a concorrência, ela começa já na quase meados dos 90, assim, antes até, acho que lá pra 90 e... Arquivo X, por aí, né? É, Arquivo X, a própria Babylon 5. Sim, 93, 94, a coisa vai se intensificando, né? Aliás, no livro do Salvador, lá no Guia da Saga, né, Salvador e da Susana, tem uma explicação bacana sobre essa... Fala um pouco sobre a concorrência, né? Que meio que Star Trek criou sua própria concorrência, né? Isso mesmo. O modelo da TNG inspirou outras, né, outras produções, né? Então é curioso isso. Um dia a gente fala sobre isso também. Legal. Mas é legal. Aí convidamos a Susana e o Salvador de novo. Aí, ó. Encontrar pretextos. É isso que a gente tem que fazer agora. Então, nesse cenário, nessa cena aí, é legal o planejamento dos dois, né? A Kira fala, você tem que pensar mais como um terrorista e menos como um militar, né? Porque eles vão tentar colocar, a Major, né, dar a sugestão, antes ela tinha dado a sugestão na ponte, de colocar os disruptores lá do outpost na nave, né? Pra correr atrás dos Klingons, né? Porque a ideia é tentar... Né? E aí eles ali testando depois a arma. Sim, o próximo passo. E o Ducati muito contente. Very impressive, Major. É muito bom, ele já começa a planejar, nossa, eu tenho uma cena que ele vai falar, no próximo, isso é mais pra frente, né, que ele fala, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu tomar meu posto novamente... Ah, isso mesmo, vou mandar o fulano de tal que acha que deve estar dando já em cima da ex-mulher dele, vou mandar ele lá pra Brin... É, porque lá é muito frio e Cardassiano odeia frio, né? Mas nessa cena aqui do primeiro teste, né? É legal que o Ducati, ele começa a elogiar a Major e já parte pro Xaveco na sequência, né? Ela já faz aquela cara assim, não, de novo não, né? E aí eu acho muito engraçado porque ela diz assim, por que quando tu sorri eu tenho vontade de sair da nave? Diz assim, deve ser por causa do meu charme, minha sedução incrível. Ela tenta só ficar, né, falando de trabalho, a parte profissional, e ele qualquer brecha, ele tenta alguma coisa com ela, né? E aí que eu vejo que, na verdade, a Major, ela tá sendo paciente com ele, na verdade, né? Muito! E eu até achei estranho, né, isso, assim, por que ela tá sendo tão paciente, né? Sei lá, eu começo a pensar... É porque ela não tem muita escolha, né? É, não tem escolha, e acho que o fator Zial, né, eu acho que é o que determina aí também, mas eu não vejo a Kira do começo da primeira temporada assim, mas nunca, né? Assim, da primeira temporada lá, seria impossível. Então, é curioso notar que a Kira, ela vai ficando mais branda também no ódio dela. Ela vai, sabe, parece que ela amadurece. A personagem, eu acho que vai ficando cada vez mais legal, na verdade. É, até porque, na verdade, assim, na primeira temporada a gente viu Battle Lines, que é aquela com a Kaiopaka, percebendo quanto ódio ela, né, o quanto ela viveu a violência e tal. E aí ela começa já a tentar, eu acho, passar por cima daquela fase, né? E é, talvez seja isso, assim, ela tentando lidar melhor com o ódio, com o passado, sabe? É, eu vejo assim, Battle Lines... Mas tem aquele episódio com o pai dela, com o pai cardassiano, digamos assim, que ela também vai ter que se reencontrar naquele... Então, é curioso, né? Você falando, eu comecei a pensar que daria também pra gente traçar uma... meio que uma linha de fases da Kira, né? E se fosse, pelo menos assim, que eu vejo que são turning points, assim, tem o Battle Lines... O duete, né? Não dá pra esquecer o duete. Ah, né? Demais. E aí também, eu não vou lembrar da sequência agora, que eu não tinha pensado nisso. Um dia eu vou elaborar isso também, tentar imaginar as fases da Kira. Mas depois desse episódio do Second Skin lá, que a gente fez o podcast, né? Do Tekkene Gamor, né? Que é o suposto pai cardassiano e tal. Ali também, todos esses são eventos que, de fato, acho que ajudaram, né? A ela ter uma visão mais branda, ou pelo menos mais madura da situação e menos apegada ao ódio, né? Então... Mas eu acho legal porque ela nunca deixa de dar nos dedos dele. Eu sempre digo que se eu tivesse sido uma adolescente que eu tivesse tido a Kira como role model, teria sido muito... Sério, as pessoas teriam escutado muita merda de mim. Tipo assim, o que ela escuta de merda do Ducati, tipo assim, cara, ela já falou uma vez que ela não tá aí, entendeu, pra ele. Pronto, passa pra outra. Mas não, ele fica insistindo e ela não tem pena, sabe, de dar nos dedos dele. Eu acho isso muito bom. Não, mas aqui é legal que ela faz de um modo, assim, meio tranquila, né? Tem uma hora aqui nessa elegante, parte. Ela é muito elegante. É, nesse episódio ela tá mais elegante nesse modo de falar, né? Que é legal quando ele fala, ah, mas como que você e o Shakar ficaram juntos? Eu acho ele um homem tão simplório lá do campo, né? Como que ele teria algum assunto pra conversar com você? Aí ela meio que fala algo do tipo assim, como é que ela fala? Que o Shakar, que o Ducat nunca ia conseguir entendê-la ou conversar com ela como o Shakar. E, só que ela fala de um modo educado, né, tranquilo, assim, então, é curioso, né? É nessa mesma cena aqui que ela fala, até antes disso, que ela fala, ah, você, Ducati, só tá querendo, na verdade, usar essa situação aqui pra ganhar o seu posto de votos, né, seus privilégios, alguma coisa assim, né. E ele fica ofendido, né? É, ele fica ofendido porque ele fala, não, eu me importo com os cardassianos também, com o meu povo, né. É, tipo assim, primeiro ele tá repreendendo ela por tê-lo julgado de uma forma tão... tão dura. Ele fica chateado. O Ducati, na verdade, ele é um cara muito bom de lábia, mas pra pessoas que talvez não enxergam, que não conhecem ele direito, né? Eu imagino isso. Que se não fosse isso, que se ela não conhecesse... É o psicopata clássico. É o social, né? O psicopata social, né? É. Então, mas você vê que ele é de um carisma, assim, acima da média, né? Carismático ao extremo, né? Só que a Kira já conhece ele. I care about my people. And I don't intend to allow the Klingons to get away with murdering them. I'm a much more complicated man than you give me credit for. Well, if that's true, I suppose I prefer simpler men. Mas é muito engraçado quando ele fala, ah, mas você é uma mulher tão sofisticada, né? Como que pode? Tipo, como assim, né? O cara praticamente tá com raiva, era pra ficar comigo essa mulher, não com esse cara aí. É, e ela fala, né? E esse cara simples vai saber muito, vai saber falar comigo, muito vai saber mais... me entender muito mais do que tu na tua vida inteira, ô filho da puta. Please do not address this unit in that manner. A gente tá falando da Kira sendo mais elegante, né? Só que eu gosto quando, de vez em quando, a Kira ela volta pra aquela Kira do começo em determinadas situações. Por exemplo, naquele episódio, é no For the Cause, né? Ah, aqui, ó, ele chama o Damar de Damar. Ah, chamou? Depois, ah, tá. Depois ela ter dado nos dedos dele desse jeito, tipo assim, tá, se tu quiser continuar trabalhando comigo, vamos focar nos negócios. Aí ele para, tipo, meio, sabe, meio sem chão. E ele vira Damar. Ah, tá. Então, legal. É. Então, desde o começo, o Damar já tinha esse nome. Legal. Isso aí eu não lembrava. Eu ia falar o seguinte, que tem um episódio que é no For the Cause lá, que é onde começa a aproximação do Garak com a Zial, né? Que a Zial se mostra interessada, vai puxar assunto com ele, porque ele ficou olhando muito pra ela lá num jogo de... Aqui ele tá jogando um jogo que parece um Squash lá, mas tem um outro nome, né? Mas, enfim, o que acontece é que daí ele começa a conversar com a Zial e tal. Meu, a Kira chega na loja de alfaiate lá do Garak. Né? Ela já chega pegando ele pelo pescoço, assim, ó, seguinte. Você vai... Não, que é, se você machucar a Zial, você vai se ver comigo. É muito louco, né? Porque quando de vez em quando volta, em determinado contexto, essa Kira mais do começo, eu acho muito legal, né? É. Mas então, a próxima cena do episódio aqui é a Kira ensinando a Zial a mexer com esses... São rifles, né? Um rifle cardassiano e um rifle da frota, né? Standard issue que a frota estelar usa, né? Que é o mesmo rifle que é mostrado na nova geração e tal, né? Agora, o curioso dessa sequência toda é que é o seguinte, pelo que eu tava vendo no Memory Alpha, e de fato, eu lembro disso. É porque, assim, tem muitas comparações... Isso aqui é meio que um espelho de uma coisa que acontece na vida real. Existe uma comparação entre rifles da vida real, que é o M16, que é um rifle americano, com o AK-47, que é um rifle russo, né? E essas comparações entre o rifle cardassiano e o da Federação espelham as comparações desses rifles da vida real. Por exemplo, eu acho que fica muito evidente, mais ainda, quando a Kira fala, ó, esse rifle cardassiano aqui, ele funciona até debaixo da lama, não é isso que ela fala, algo assim? Isso. Ele consegue continuar atirando, né? Essa descrição eu lembro de uma vez ter visto na TV alguém falando sobre o AK-47 em relação a outros, né? Que então, eu achei a coisa mais estranha imaginar um rifle da Federação parar de funcionar. Porque tomou uma chuva. Eu vejo assim, valeu por essa, sabe, esse contexto ligado ao mundo real. Existe mesmo esse tipo de conversa entre militares, né, comparando rifle daqui e rifle dali, né. No caso, foi legal colocar, tipo, a Federação seria o rifle americano, né, e daí dos cardassianos é o russo, né. Então, eu achei bacana isso aí, cara. Mas nessa conversa daqui eu acho bacana, porque lá no final, assim, mas pro final dessa cena, a Zial, ela começa assim, ela começa a insistir, né, tá, mas tu não gostas do meu pai, não sei o que é, mas ele se arrepende, ele diz que ele acha que a ocupação foi um erro, e aí a Kira responde, tipo, tá, tudo bem, ele só acha que foi um erro porque eles perderam, ah, mas vai ver que o fato dele perder o tornou uma pessoa melhor, e aí a Kira responde, mas muita gente morreu pra educação dele. Mas eu acho que aqui a Kira, ela tá ela fica numa enrascada. Ela fica numa sinuca de bico. Porque, quer dizer, é o pai da Zial. E a Zial não tem mais ninguém. Mas ela fala pra Zial, ela fala, ah, é o seu pai. Ela meio que fala, ó, é seu pai. Ela fala, a Zial pergunta pra ela, tu não gostas muito do meu pai, né? Ela, não, não gosto. Tipo assim, não vai mentir, sabe? Mas ela tenta, eu acho, não falar tudo que ela falaria, sabe? Porque assim, querendo ou não, a única pessoa que a Zial tem naquele momento é o pai dela. Então como é que ela vai soltar o verbo, entendeu? But maybe losing made him a better person. Well, then a lot of innocent people died for his education. I know. I think about that a lot, but when I look at my father, I have a hard time seeing a murderer. And when I look at him, I have a hard time seeing anything else. No arco da Kira, chega no final da série, quando você vê que ela ajuda os cardassianos, ela ajuda a formar, a treinar os caras com técnicas de guerrilha para se livrar dos Dominion, eu vejo que aí a Kira, pelo menos, não pensa, sabe, ela não tem esse rancor total de... Isso. Pra ela chegar a ajudar os caras, ela se livrou disso, né? Claro, naquele momento ela teve que passar por um processo mental, sabe? Tipo assim, respira fundo, conta até 1000 e vai, né? Ela teve uma certa resistência antes, mas ela não é... Não, por isso, assim, eu não a vejo como uma pessoa irracional e lógica, sabe? Ela é razoável. E é legal que essa razoabilidade dela, ela vai sendo construída durante a série, né? Porque mas, por exemplo, ela estava em Terraknor quando o Ducati era prefeito, sabe? Então, assim, ó, eu a vejo como uma pessoa que enxerga a raça, mas também enxerga os indivíduos. E ela enxerga o indivíduo Ducati. Ela sabe como ele era, como ele maltratava, como ele mandava matar a torto e a direito, sabe? Como ele pegava as mulheres para fazer de escravas sexuais. Ela entende isso. E aí, então, esse indivíduo ela não vai perdoar, porque o caráter dele... Ah, é torto. Mas é até ruim, aí, cara, é sim, ruim. Aí sim é porque não é cardassiano, é porque é ele, sim. Isso. Mas é curioso porque até o episódio do Et, eu imagino, que é onde ela via raça. Não, é cardassiano. É que nem tem o Battle Lines, né? Que ela aprende algo sobre tolerância ali, né? Só que não cardassiano especificamente. Ela vai olhar pra questão cardassiano e parar de julgar pela raça, eu imagino depois do Et, né? Que Et é onde, de fato. Então é isso que eu queria chegar, quer dizer, a Kira ela passa por um arco de uma evolução mesmo. Aprendizado, né? Aprendizado de aceitação, dessa coisa de tolerância, né? Durante a série, isso que é legal, né? Não é uma coisa que é jogada, assim, você vai vendo acontecer. É. O design dessas naves cardassianas são até de um freighter, até de um... de um cargueiro ali. Nossa, legal, muito, né? Legal. E o design interior também, né? Da ponte aí, sabe? É. Essas cores, as linhas. Sim, sim. É disso que eu tô falando. Tipo assim, a coisa das televisões, dos computadores dele, eu acho muito deles, eu acho muito, é muito legal. Acho, né? Estética, cara, da cena é muito legal. Eu acho, na verdade, bem esquisito. Eu não acho necessariamente bonito, assim, sabe? Mas eu acho necessário que tenha esse visual alienígena, porque é bacana que se tenha. É Star Trek, né? Tem que ser diferente do esquema Federação, né? As naves da Federação é aquela coisa limpa, tal, bonita pra caramba. Então eu acho legal a estranheza. Eu não, às vezes eu acho bonito de verdade, às vezes eu acho só esquisito. Esse interior da nave do cargueiro do Ducati eu tô achando muito bonito, assim, sabe? Sim. É legal que eles conseguiram criar um negócio que tem um visual alien pra gente, assim. E nessa cena, depois que eles planejam, que eles estão planejando, mesmo nessa cena o Ducati tá lá fazendo tentativas com a Kira, né? Elogiando ela. Porque lá pela Santa ele fala assim, ah, viu como a gente faz um bom time, tu é insightful, não sei o quê. E ela diz assim, eu pensei que a gente tinha combinado de falar só sobre negócios. Aí ela diz assim, ah, tu tem dificuldade de aceitar um elogio, né? Não, eu tenho dificuldade de aceitar elogio de ti. Vídeo de você. E ela fala, calma, calma, tranquila. O plano da Kira é muito bom, né? Ela diz, ó, a gente tem que tornar a nossa carga aqui desse cargueiro importante para que eles queiram roubar. Nisso, quando eles fizerem isso, a gente ataca, né? Uhum. Um plano traiçoeiro, típico de rebeldes, né? Romulanos. Não, mas eu digo assim, de rebeldes. Estão lutando por uma causa no qual tem que pensar sempre da forma mais, sabe, bater rápido. E não é que nem uma estratégia militar, que nem o Ducati está acostumado. É uma coisa mais... É verdade. E eu gosto que aqui o Klingon, ele chega... Tá, então tá, eu vou confiscar tua carga, não sei o que, pela autoridade de quem? Irá, pela autoridade dos meus phasers que estão apontados pro teu cargueiro. Muito bom, né, cara? E aí é bacana, né, porque os Klingons ativam o Tractor Beam, né, só que aí é bacana que eles não esperavam tomar esse tiro desse disruptor, que pelo jeito é poderoso, né, dois tiros já deixaram a ave de rapina, né, totalmente já... É, mas já... claro, eles estavam sem... Sem o escudo, né, só que esses disruptores eles eram de uma base estelar lá, é um outpost lá, né, então eu imagino que deva ser algo, sei lá, que deve ter um poder de tiro muito grande, né, de fogo, né, muito grande, né, então... E nessa hora, quer dizer, como eles estão com os escudos abaixados, a nave Klingon, tem uma coisa interessante que eu tava lendo no Memorial Alpha, que é o seguinte, né? O plano original do roteiro era para que a Kira e o Ducati conseguissem, sabe, sobrepujar a tripulação Klingon inteira, assim. E aí o que acontece é que o diretor do episódio, que é o Jonathan West, ele achou meio implausível, né? Que ia ficar meio, putz, os dois sozinhos praticamente, pegar uma nave inteira, né, cara? E aí foi a assistente de direção do Jonathan West, que é uma mulher chamada... É BC alguma coisa? Cadê? Eu tinha visto aqui o nome dela. Ela que sugeriu pro diretor, ó, que tal se ao invés disso a gente colocar que eles são transportados aqui do carro direto pra engenharia e lá eles fazem essa coisa de você trocar as tripulações. Você coloca a tripulação Klingon na nave, no cargueiro, e traz os cardassianos todos aqui pra nave Klingon, né? E aí, eles levaram esse plano, né? Ah, vamos mudar isso aí. Os caras foram falar com o Ira Bear, né? Sobre isso, né? Os dois. O Ira Bear, de começo, parece que ele não queria isso. Ele queria que tivesse uma cena mais focada em ação, né? A Kira e o Ducati lá contra os Klingons. Só que, ao final... ficou decidido isso. Eles conseguiram misturar os dois, então. É, então, legal que ficou mais plausível e ficou um plano mais bem bolado, né? Ah, chama-se... A assistente de direção do Jonathan West chama-se BC Cameron. Ela que sugeriu, então. Né? Então, aí, no final, eis que o Ira Bear concordou, rolou e ficou muito legal do jeito que ficou aí, né? E uma coisa que eu não tinha pensado enquanto assistia esse episódio, já pela, sei lá, quinta vez que eu vi na vida, e que realmente lembra muito, tá dizendo aqui no Memorial Alpha, que tem uma relação com mais ou menos o que o Kirk, no Star Trek 3 lá, The Search for Spock, porque ao final do filme, né, o que acontece? Ah, isso mesmo, eu tava tentando lembrar de onde era. Você chegou a pensar nisso? Não, não, agora que tu começasse a falar, fazer uma relação com algum outro episódio, eu fiquei parada, assim, tentando fazer força, mas é verdade. E é muito legal, porque, de fato, né, porque naquele filme, É a Enterprise contra uma ave de rapina. Aqui nós temos um cargueiro cardassiano contra uma ave de rapina Klingon também, né? E tanto no filme... Ou seja, sabemos se algum dia a gente for andar numa ave de rapina, a gente tem que se proteger melhor contra gente tentando teleportar a gente. Bom saber, galera. Fiquem de olho. Olha aí, ó. A diferença, obviamente, é que no filme lá é a autodestruição da Enterprise. Aqui é o Ducati mandando torpedo mesmo, né? E, inclusive, é interessante porque aqui a Akira fica putíssima, né, quando ele destrói. E aí ele disse assim, porra, precisava disso? Ele, tu que é terrorista. É, muito como, né, tu me disse, precisava. Mas eu acho interessante porque, tá, Kira ficou puta. E aí, tipo assim, 2 minutos depois ela já tava, porra, tu não sabe o que eu encontrei aqui? É um tesouro, bibibi. E ela já tava lá toda empolgadona de novo. É, eu achei legal porque foi uma das únicas vezes que a gente vê o Ducati falar algo e a Major calar a boca mesmo. Tipo, ela não sabia o que falar pra ele. Porque no final das contas, ele tá certo. Quer dizer, você não é a terrorista, não é isso que terroristas fazem? Aliás, você não fez isso comigo com a ocupação várias vezes, vamos dizer assim, né? Então achei bacana, porque ela se viu no Ducati ali, sabe? E eu acho que essa cena serve pro mal que vem mais pra frente aí, quando o Ducati tenta convencê-la de participar desse movimento novo aí, né? Vamos dizer, pra ir contra os Klingons aí, no caso. Né? É, mas eu não sei, eu não compararia de forma alguma a atitude dele com a atitude das pessoas que estavam resistindo a uma ocupação injusta. Então, mas é curioso, porque o que tá acontecendo, essa guerra contra os cardassianos dos Klingons, é injusto, né? Assim... É feio o negócio, né? Um ataque sorrateiro, né? Tá, tu tem razão. E lembra que no começo do episódio, Roberta... Não tô mais com pena dos Klingons. Não, então, os Klingons é muito sujo, porque... Lembra que no comecinho do episódio, o Bashir fala que tem várias colônias cardassianas que estão precisando de serviços médicos, porque os Klingons estão atacando até, tipo... Não sei se são hospitais ou... Eles estão sem... Não sei se são profissionais ou hospitais, facilities médicos que foram atacados. Os Klingons estão dizimando isso nas colônias cardassianas, né? Então é muito sujo, sabe? Então, do ponto de vista do Ducati, que nunca esteve desse lado, pra ele é tal qual o que aconteceu com a Akira, vamos dizer, imagina. É, tem razão. Né? Então, essa cena que o Ducati fala, you tell me, né, e a Akira olha pra ele e não responde nada, eu achei bem marcante, né, porque o episódio inteiro você tá vendo a Major dando patada atrás de patada, sabe, ela sempre tendo a palavra da razão final que você dá risada do Ducati, ó, ri da cara dele, né. Aí aqui não, aqui você não ri da cara dele, né? Você fala, peraí, aqui ele falou algo. Oh, I can just imagine that Klingon captain explaining this to his superiors. He won't get the opportunity. Was that necessary? You're the terrorist. You tell me. Com uma sequência dessa cena a gente vê que todos os cardassianos estão na nave e tal. Agora eles têm, o Ducati tem a partir daí uma ave de rapina Klingon, né? Que ele vai ficar com ela até a temporada seguinte lá. Até o momento em que ele se junta aos domínios, ele vai estar aí comandando essa ave de rapina, né? Aliás, é legal porque aqui o Ducati ele já está totalmente empolgado, né? Aquela coisa que ele... Ah, isso aqui é o grande prêmio. Nossa, vamos comunicar o Conselho Civil, não sei o quê. Vamos mostrar pra eles e tal. E aí, daqui a pouco ele volta da sala dele. A Kira falando, aí, vai mostrar, não sei o quê. Quando tu for, Bibi... Não, o Conselho quer manter a paz. É, eles têm outra coisa em mente, eles querem manter a paz. E é legal quando ele, nessa cena, ele fala assim... Ah, eu lembro de uma época em que só a menção do nome cardassiano causava temor nas pessoas, né? Você vê, aí você vê quem é o Ducati, né? Essas coisas de que... Sim, porque tu vê, é exatamente isso. Tipo assim, o cara diz assim, ele tem orgulho do tempo que as pessoas tinham medo dele. É isso que ele precisa, olha que louco, né? E na verdade, é isso e é também pior, né? É tipo... ele tem saudade do tempo em que as pessoas tinham certeza, elas sabiam, assim como eu sei, como todos devemos saber, que os cardassianos são superiores. Na cabeça dele é isso, né? Sim. Nós somos superiores e todos reconheciam isso. E ele fala, é foda, porque a interpretação do Mark Lymon, né? Ele fala olhando, tipo, aquela postura, né? De arrogância. Nossa, é incrível. Esse ator... Ele é demais. É incrível, não tinha outro cara assim, sabe? E aí é engraçado, assim, porque ele fala, tipo, olha só o que ele fala. Eles estão com medo de perder o pouco que sobrou, sabe? Não, e ele fala isso com uma cara de desprezo. Essa isso? parte que ele fala. Ele fala com os dentes cerrados, o pouco que sobrou, né? É. Com medo de perder, né? Cara, eles estão derrotados. Então, é muito boa essa cena. É muito bom, cara. E ele se dizendo, olha só, eu sou o único cara da cena que sobrou. É, olha só o que é de egocêntrica a criatura. Ah, Roberto, inclusive sobre isso, ainda bem que você falou, cara. Porque é o seguinte, lá no, na página desse episódio do Memory Alpha, tem uma menção a essa fala, que é o seguinte... Que o Ira Steven Behr, ele pensou nisso. Aqui tá dizendo que quem escreveu essa linha foi o próprio Ira Steven Behr, apesar que o roteirista do episódio é o Hans Beimler, em cima da ideia de um outro cara. Depois eu vou lembrar aqui. Mas é o seguinte, o Ira Steven Behr escreveu essa linha baseada num discurso famoso, numa frase famosa, do líder dos índios Sioux, né? Que é aquele Sitting Bull, né? O touro sentado, né? Que é uma figura bem conhecida da história americana. Esse Sitting Bull aí, né? E aí, parece que tem uma ocasião em que teve uma negociação de um tratado no qual o touro sentado se recusou de assinar. E aí falaram pra ele assim, ah, mas todos os outros índios assinaram, por que você não vai assinar? Aí ele fala, que outros índios? Não há mais nenhum outros índios aqui a não ser eu. Entendeu? Foi baseado nisso, né? Nessa, o Ducati se sente como sendo o único cardaceno que existe, porque ele pensa, ele, na cabeça dele, ele tá reagindo como um cardaceno deve, o verdadeiro cardaceno deve reagir, né? Então foi baseado nessa coisa dessa frase do touro sentado, cara. Curioso isso, né? Então, que legal, é. Porque é bem não forte, sabia. Essa cena é bem forte quando o Ducati fala isso, né? Don't you see, Major? They're paralyzed! They're beaten and defeated. I am the only Cardassian left. And if no one else will stand against the Klingons, I will. Agora, uma coisa, só uma coisa que eu fiquei um pouco com a... Sabe, meio... Fiquei pensando se não foi um pouco forçado. Você não acha que a Major deveria, no momento em que ele propõe pra ela sobre se juntar a ele, você não acha que ela de imediato deveria dizer não? Claro que não. Não vou com você. Só que ela... Mas ela falou. Não, mas ela fala depois, né? Ela, primeiro, ela fica ouvindo ele falar. Assim, com uma certa cara de... Não, não. Ele falou assim, isso é por isso que eu preciso de você. Porque, tipo assim, primeiro ele começa a dizer assim, ah, tá, mas... Ela fala assim, cara, vai ser uma Bird of Prey contra todo o Império Klingon. Tipo, tu tá maluco? Ela disse, ah, mas vocês lutaram contra 50 anos. Ela, não, mas era diferente. Nós éramos um povo unido, não sei o que, não sei o que. Mas é por isso que eu preciso de você. Elas assim, né, tá maluco. E aí ele, o discurso super eloquente dele, tipo, ah, teu talento tá sendo perdido, né, DS9, não sei o que mais. Aí ele começa, continua tentando chavecar. Mas ela já tinha dito, não, tá maluco. Não, não quero. E aí ele continua enchendo o saco. É, então, mas ele continua e ela fica olhando com uma cara meio de dúvida enquanto ele continua. É bem nessa parte final que eu achei que ela ficou quieta demais quando... Ela já poderia ter... Ah, tipo, Ducati, claro que não, né? Você tá viajando, né? Então, por ela olhar com uma... Mas sabe por que eu acho? Eu acho que ela deve estar esperando pra entender as motivações dele, saca? Tipo, ela tá lendo ele. Ah, eu vou deixar ele falar, vou deixar ele, sabe? Vou meio que plantar verde aqui, vou jogar verde pra ver se eu colho alguma coisa. Eu pensei um pouco nisso. Eu pensei, bom, ela pode estar impressionada e assistindo, meio que assistindo o Ducati. Deixa eu olhar pro Ducati pra ver. É, tipo, o cara tá delusional, sabe? Ele tá viajando ali. Pode ser que seja isso. Eu pensei nisso também. Acho que no final das contas tem mais a ver com isso, mas eu também fico assim, será que os roteiristas não quiseram enganar a gente, assim, alguma coisa? Que eu sempre acho que também, às vezes, tem um truquezinho, sabe? Será que é pra deixar o espectador com dúvida? Eu fico meio assim, sabe? Nossa, será que ela vai aceitar? Uma coisa assim, se tivesse dado o comercial nessa parte, ia ser muita sacanagem, né? Sabe? Aquele corte dos Atos. Oh, vamos esperar. Uhum. Aí seria muito sacanagem. Aí daria pra dizer, com certeza, de que foi um truque, né? Eu acho, né? Sei lá, um gimmick. É, mas é, aqui ele tá falando, olha só, se Cardassia cair, o próximo, tu sabe que o próximo vai ser Bajor, não sei o que. É, esse é o único ponto do discurso dele que talvez justificasse uma dúvida na cabeça dela, mas mesmo assim, eu acho meio difícil, né? Sei lá. É, eu acho legal, porque lá pelas tantas, acho que meio que cai a ficha dele. Ele diz assim, olha só, não tô pedindo pra tu gostares de mim. É, ele apela pro sentimento patriótico dela lá, né? Sei lá, alguma coisa assim, né? Ó, Bajor, né? Passa isso por você também, né? Ele fala. próxima cena é aquela cena da Zial, né? Com a faca, com a Daktar Klingon, né? Aquela faca Klingon. Ah, sim, coitadinho. Bem ingênua essa Zial mesmo. Uhum. Achando que um curso rápido de facas com a Kira ali vai tornar ela pronta pra... Nossa. Vem com teu Batlet que eu... Depois de tudo isso, nós voltamos para a Estação Espacial 9, certo? A ave de rapina do Ducati chega lá. E eu acho bonitinho quando eles estão se despedindo. A Zial, ela fica atrás ali, olhando meio com uma cara meio esperançosa, eu acho, ainda. Pra Kira se despedindo do Ducati. Ah, tipo, beija, beija, sim. Tipo isso. Eu não tinha pensado nisso, mas agora... Vai sonhando, querido. Well, Major, it appears that whether you like it or not, our lives have become deeply intertwined. That really pleases you, doesn't it? Pleases me? Major, it gives me reason to live. E é isso, a última cena então do episódio, a Kira apresenta a Zial pro Odo, né? Deixa claro que ela vai estar morando na estação agora. The mood is right. The spirit is up. We're here tonight. That's Roberta, eu acho que a gente já pode partir para considerações finais do episódio, né? É, a gente já falou bastante no começo, mas vamos lá, vamos só para fechar aí. Opiniões finais, considerações finais sobre Return to Grace. Ah, é um episódio que cada vez que eu assisto eu gosto mais. Cada vez que eu vejo, e agora a gente vendo e conversando sobre o episódio, a gente vê mais sombras, né? A gente vê mais... mais fase de desenvolvimento do personagem, então acho um episódio excelente, assim. É muito bom. O Return to Grace é um episódio que... ele é um episódio redondo, né, cara? A gente... Mesmo esmiuçando ele, você vê que... É verdade. Eu acho que foi um acerto muito grande. Tudo nele funciona, as atuações, né, o desenvolvimento para os personagens. Né, a gente vê o Ducati entrar numa nova fase aí, né? Ele com a nave Klingon, né? Que ele fica um tempo aí com ela. E esse Ducati mais, de certa forma, simpático, né? Que vai acabar sendo lá na quinta temporada a grande reviravolta, que ele se juntar aos Dominion, né? Então, esse é um episódio muito, mas muito bom. Dá pra se chamar de episódio ótimo, assim, né? Odo? Odo? Odo? Odo. Deep Space Nine. Aliás, esse episódio que a gente comentou hoje foi um caso raro, né? De que tudo nele funciona. É verdade, que a gente não falou mal do episódio, como assim? Eu acho que a gente tá muito tendencioso pra Deep Space Nine. Vou pegar um episódio ruim da Deep Space Nine pra falar da próxima vez, aí eu quero ver. Não! Não, a gente tem que... Justamente a gente tem que incentivar as pessoas a assistirem agora. Não, as pessoas têm que saber que... Agora tá na Netflix. Tem que saber que tem de tudo, né? Bom, ruim, mais ou menos... Estamos fechando o podcast de hoje, e sendo assim, eu vou revelar qual é o próximo episódio a ser coberto aqui no Sessão 31. O próximo Sessão 31 será sobre Gambit Part 1, da nova geração. Bom, Roberto, então, muito obrigado pela sua participação no podcast de hoje, e até a próxima. Até a próxima, e live long and prosper. Obrigado a todos que estão ouvindo aí, e... Kaplá! Kaplá!